Ai, meu, como assim guardar dinheiro no cu? Eu jurava que caderneta de poupança era outra coisa. Olá, pessoas que não conseguem se sentir 10 de 10 nem mesmo em outubro, nesse ano da marmota que é 2020. Eu sou o Bruno Pomer. E eu sou o Danilo Leitor, e aviso que a partir desse episódio, os boletins do Deu Ruim vão ser mensais, não mais quinzenais, e vão abordar sempre o mês que se passou. Então, essa aqui é a edição de outubro. Bom, eu sou a Beatriz Aceto e vou só lembrar vocês que os nossos contatos e endereços do grupo no WhatsApp para pistolar conosco estão na descrição do episódio. Volta! Volta que deu ruim! Bom, outubro é aquele mês que precede as eleições municipais por todo o nosso Brasil. E como todas as eleições, a gente tem aí uma coleção de bizarrices para comentar e colocar aqui no destaque inicial do Deu Ruim de hoje. Tem uma série de candidatos bizarros. Acho que, né, boa parte da graça das eleições são os candidatos bizarros, desde o Enéas, talvez desde antes, desde o Cacareco, que se elegeu. Acho um crime de lesa pátria ele não ter sido empossado, que ia fazer mais do que vários que estão por aí, inclusive o nosso presidente. Eu acho que se deixasse um rinoceronte na presidência do Brasil hoje em dia, a gente ia estar melhor, porque pelo menos não ia fazer merda ativamente, ia ficar parado lá e dar umas chifradas nas pessoas que entrassem. Eu acho que com certeza ele não ia mostrar cloroquina pras emas. Não, cara, não. Né? Ele ia chegar lá e dar uma porrada na ema, cara, pronto. Falando em cloroquina, vocês sabem que tem uma moça chamada Capitã Cloroquina, né? Pra vereadora do Rio. Aí. Não sabia, mas não me espanta. O Rio é maravilhoso, né? O mais bizarro do Rio, pra mim até agora, tem muita coisa bizarra, mas acho que a do Crivella, da orelhinha bonitinha, é sensacional. Pra você ouvinte que não tá ligado, tem uma campanha do Crivella, um programa de saúde pública chamado Orelhinha Bonitinha, que ele banca cirurgia plástica pra crianças que têm orelhas grandes, pra elas poderem parar de sofrer bullying na escola. E aí tem um vídeo com crianças dizendo: ah, me chamavam de orelha de abano. Aí depois dizendo: agora eu sou um novo Gabriel. Ando de cabeça erguida. É, assim, uma criança de 8 anos, 7 anos. Então, é surreal. Parece uma piada do... acho que Hermes e Renato, Sensacionalista, e as coisas do Adnet estão virando documentários, né? Não é mais texto de comédia, é um documentário agora. Não, cara, a gente já tá vivendo no Idiocracy faz uns 10 anos, né, cara? Que era pra ser um filme de comédia e virou profecia. É difícil assistir hoje Idiocracy e ver que um monte de coisa tá acontecendo, né? É, cara, eu me sinto mal. Eu vi ele, uns trechos também, que eu não acho um filme bom o suficiente pra assistir de novo inteiro. Mas vi uns trechos e, cara... A gente tinha que analisar ele, eu acho. Tinha que todo mundo assistir o filme, analisar trecho por trecho. Ok. Isso, vamos fazer um episódio especial do Idiocracy. Vamos. Eu confesso que eu nunca assisti. Não, porra, cara, tu vai... Ele é importante, assim, como uma marca, cara, do que era bizarro 15 anos atrás e agora é... Os presidentes de vários países estão exatamente fazendo aquilo, assim. Nossa, sim. Mas a história é tipo, cara, é um cara que foi congelado, um cara totalmente mediano e medíocre, e foi congelado e tal, por algum motivo, ele volta uns anos depois, e aí tá todo mundo completamente emburrecido, e ele é o gênio. É, eu já tinha visto a resenha do roteiro do filme, mas eu nunca assisti ele. É, cara, né, mas a gente tá... Mas, cara, se tu olhar assim... Eu lembro da eleição de 2014, cara, que tinha um adesivo num lugar lá qualquer, que era alguma coisa tipo, Olavo tem razão. E era ridículo. Tinha uma meia dúzia de debilóide acreditando naquilo e tal. Mas todo mundo achava ridículo. Agora o cara é o ideólogo da porra do governo, cara. Um debilóide paranoico. Sabe, viciado com fixação em falar no cu dos outros. Lambeu o cu do Caetano Veloso, cara. Saca? Esse é o cara... Meu, o cara que disse que a Pepsi bota feto, faz adoçante de feto, abortado. Saudades quando o limite do absurdo era o reino... O limite do absurdo não, mas quando o que já era absurdo... Ou melhor, vou reformular. Saudades de quando o Reinaldo Azevedo já era absurdo, né? Hoje o cara está quase do nosso lado. Cara, Reinaldo Azevedo virou uma voz moderada, uma pessoa defendendo as instituições. O cara que cunhou o termo Petralha. Gente, hoje o Reinaldo Azevedo, ele é a voz da esquerda liberal, vocês não sabem disso? Ele é a voz da esquerda liberal, isso não é um questionamento, é a verdade. É, mas, cara, tá... Cara, quem... Não sei se eu concordo totalmente, mas ele é... O Rodrigo Constantino ali, por exemplo, esse já foi pro outro lado, mas o Reinaldo Azevedo, cara, ele tá assim... A esquerda liberal, às vezes, tem reproduzido ele ou ouvido ele, né, no, na... Qual que é? Na Band? Não lembro se é na Band. É, não sei. Mas ele andou bem amiguinho da galera do Intercept, bastante tempo, assim, tipo, tá, né... Que é, que enfim, é uma galera massa dessa esquerda liberal e tal, mas que faz um jornalismo que eu respeito, assim, gosto. E o Demore andou trocando muitas figurinhas, assim, com o Reinaldo. Porque o Reinaldo, cara, acho que chegou um ponto que ele viu, assim, velho, passou do limite total. Falando em Intercept, acho que um outro destaque pra outubro, nesses 45 do segundo tempo, que é o dia de hoje, 29 de outubro... Essa bomba aí do Glenn Greenwald, já errei, não, Glenn Greenwald, essa porra desse trocadilho do caralho, que tá saindo do Intercept porque tá se sentindo censurado. E aí tem toda uma história de que ele tava divulgando aí umas histórias bizarras da família do Biden ou Biden, dependendo se você é o Supla ou não, e a galera do Intercept não tá querendo que publique essas merda porque isso ajuda o Trump, né? E aí ele tá se sentindo censurado e saiu. Aí começou a ver à tona aí umas denúncias de relação de abuso de poder dentro do Intercept BR. Então várias merda por aqui. E a bomba do dia, pelo menos até onde eu vi antes de começar a gravar, era essa do Glenn Greenwald. Isso, é isso, né? Acertei dessa vez. Saindo do Intercept. É, que eu acho que... Enfim, eu não vou opinar. Não me sinto capaz de opinar como... certas atrizes, mas é um bom assunto pra gente ficar acompanhando aí, cara, ver a fofocada, ver as trocas de acusação, os dedos no olho, puxão de cabelo, né, e acusação de lado a lado, e já estão publicando coisa, cada um fala as suas merdas, mas vai ser uma briga divertida de ver. Eu só acho um absurdo ele não... Cara, eu não sei se vocês compartilham disso... Mas todo o alvoroço em torno da Vaza Jato, né, que se fez, de que, olha, o absurdo, isso vai derrubar o presidente, isso vai derrubar o Moro. Cara, eu achei que isso foi uma das coisas que você lia aquilo e óbvio que tava errado, né, mas, mano, como que eles acharam que aquilo ali ia conseguir desestabilizar o poder de um jeito que ia ser a história do ano, né? A Vaza Jato é a história do ano. Cara, o Glenn tinha que levar uma porrada na mão por não ter sabido aproveitar isso. Eu sou muito... Eu não sei se tem a ver com o The Intercept em si, se tem a ver com ele, mas, mano... Ah, eu acho que aí tem uma série de coisas que envolve a ingenuidade de acreditar em instituições no Brasil, né? sabe? Cara, não, porque, velho, em qualquer lugar que o sistema não estivesse tão corrompido, aquilo teria derrubado um presidente. É evidente? Cara, não tem mais nada que o Bolsonaro possa fazer pra cair. Já tem... É o tanto de coisa que ele já fez que era pra derrubar, mas tanto, assim, o tanto do tanto. Não tem mais... A não ser que ele, sei lá, dê um tiro numa criança em rede nacional de televisão, sei lá, jogue uma velha da ponte, porque não tem mais, cara, o que fazer, ele vai velho. Dizer que a criança, ele vai dizer que a criança era comunista, cara. E pronto, não, tudo não, bem. A gente nem vai falar o que cara, falta meu, matar a gente, né? Que o cara já... Exato. Cara, o cara lá do cursinho dele lá, do amigo dele que dá o cursinho pra polícia, falou que mata gente pra caralho, que filho de bandido é tudo bandido, que tem que, sabe, que o cara matou bebê e tal, e cara, é amigo dele, velho. O cara na votação do impeachment da Dilma, na votação do golpe, o cara elogiou um torturador dentro do Congresso e saiu com todos os, não é... Ficou tudo bem, ele saiu com todos os dentes da boca, cara. Era pra ter saído numa maca. esse áudio do cursinho aí de policial assassino, é, eu queria destacar que esse maluco aí que falou que filho de bandido é bandido também, que ele falou que filho de peixinho, peixinho é. Eu falei, mano, mas nem pra acertar a porra do ditado essa merda serve, cara. É muito tosco. Claro que não, cara. Os caras são burros a esse ponto, é velho. Nível, os caras não caralho. Ele, nem pra ele falar que... Nossa, cara. Peixinho, filho de peixinho, peixinho é. É isso que ele falou? E aí, enquanto isso, cara, enquanto isso, o é Nhonho... É totalmente Idiocracy, cara. Enquanto isso, o Nhonho, que aí também a gente, né, virou o Idiocracy do Chaves. O Nhonho tá sentado em cima da papelada do impeachment porque ele sabe que não tem voto pra levar isso adiante, porque ele sabe que se ele dá um... Primeiro que é um filho da puta que tá do mesmo lado, né? Vamos deixar claro aqui que ninguém tá botando confiança num Maia. Ah, mas o cara... Ah, o cara sabe que se ele quiser... Né, porque agora que liberou o impeachment pra qualquer merda, o cara sabe que se, né, a hora que for pra tirar, ele tira. Só que ele sabe que não tem voto, então o cara não vai colocar pra votação, nem adianta cobrar. E aí depois, ah, sai uma notinha de repúdio, sai um não sei o que, sai um nananã, mais uma meia dúzia de cargo num lugar e tá tudo bem, cara. Lá pra eles, né? Cara, e existe a ideia também do impeachment, né? Eu não sei se isso é muito teoria da conspiração. Mas que o impeachment, se ele for votado antes de não sei quanto tempo do... Vocês que vão me falar aí se tá certo isso. É, não sei quanto tempo aí da eleição, você tem novas eleições. Mas se você tem, tipo, depois do segundo ano, né, uma coisa assim, você tem o vice, né, que assume, como foi o caso da Dilma. Vocês já viram isso? Eu tenho quase certeza que eu já li isso. Eu lembro dessa história na época da Dilma, mas eu nunca fui conferir se isso era real ou não. Eu nunca conferi. E aí eu fico pensando, será que o cara não vai segurar essa porra até o Mourão poder assumir? Fica aí a ideia. Você tá sugerindo ou você tá... Não, eu tô me preocupando. Você é louco. Mas eu acho que o melhor dessa história do Nhonho pra mim é o Ricardo Salles ter as manhas de falar que um hacker invadiu a conta dele. Cara, um hacker invadiu a conta dele e tudo que esse hacker fez foi ir no perfil do Rodrigo Maia escrever Nhonho. É tipo um haha, como eu vi no Twitter, já é um haha hacker, né? Tipo, por que alguém invade uma conta pra postar Nhonho na conta do outro? Que hacker é que faz só isso? É tipo surreal, é um nível... Cara, é impressionante, é surreal mesmo. Gente, mas é a quinta série. É o novo total, mimimi. É quinta série, cara. Aham. O novo mimimi, é o Nhonho. Aham. O... Agora, eu sempre falo que RS é pioneiro, né, cara? Isso. Não é por acaso que significa RS também pode significar risos, né? É evidente, né? KKK. Crying. Mas, grande Farid Germano, um dos piores jornalistas esportivos que existem no mundo, é, né? Mais um título que a RS leva, foi um pioneiro no fui hackeado. Falou umas merdas, depois teve que largar o fui hackeado. Alguém invadiu minha conta, estou tomando as providências legais e por aí foi. Tá isso, sei lá, 2013, cara. Já que você foi pro seu país sul, você não quer falar também da governadora nazista de Santa Catarina agora? Que foi perguntada sobre nazismo e holocausto e não respondeu? Cara, eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que ver aí. Primeiro é, a gente fala mal do Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina é pior. Proporcionalmente tem muito mais nazista. Até porque geralmente os nazistas do Rio Grande do Sul se mudam pra lá. Fora os hippies que vão pra praia. Mas também tem hippie nazista. Foi Santa Catarina que teve aquele cara da piscina com a suástica, não foi? Sim, Pomerode, cara. Inclusive, é o nome da cidade. Mas, gente, vocês falaram de hacker só lembrando uma coisa. Vocês viram que o hacker do Moro tá tentando fazer uma delação premiada, né? Faz um dia, então... Juntando todos os assuntos aí que vocês trouxeram. Olha, o hacker aí, do Moro tá tentando fazer uma delação premiada aí com a Polícia Federal. Dica cultural. Assistam o filme Hackers. Com o cara que é com a... Se não me engano, é com a Angelina Jolie. E com o cara que faz o Sick Boy no Trainspotting. O filme de, sei lá, 96, alguma coisa do tipo. E eles hackeiam o computador ligando um computador num orelhão. É sério. Tá, então fica aí já a dica agora pra que você que tá em casa assiste o filme Hackers. E ele é mais convincente do que o Ministro da Morte do Meio Ambiente. Ministro da Morte do Meio Ambiente. É, mas, cara, assim, Santa Catarina, o que, que a gente pode esperar da vice-governadora? Ah, o pai dela elogiou a nazista, né? Ela, evidentemente, né, tentou aquele discursinho de veja bem, eu não concordo, não são as minhas posições, mas, né? Peixinho é, né? Peixinho é, né, cara? E aí é o seguinte, cara, se ela condena abertamente em Santa Catarina, ela nunca mais se elege pra nada, velho. Sabe? É meio isso. Lembrando que ela não foi eleita diretamente, né? Ela era a vice do cara que foi empichado lá, tipo o Witzel, né? Sim, que foi empichado porque rompeu com o Bolsonaro. Né? E muito parecido com o Witzel no Rio, assim, é um processo persecutório muito parecido que tá acontecendo com esses caras que não tem história política, que são uns nada e se grudaram no Bolsonaro, mas que é um... Né, e o Bolsonaro é o cara que consegue explodir todas as pontes. E acho que a Veja fez uma capa, tipo, ele construindo pontes, que ele tava distribuindo cargo pro Centrão, mas é o cara que mais explode ponte e acaba com a amizade com todo mundo, cara. O filho da puta tinha o Moro como ministro da Justiça, as pessoas... Né, eu conheço um monte de gente que votou nele por causa do Moro. Porque era o cara, né, eram os caras que era a nova política, e o caralho a quatro... A direita não tão violenta, digamos assim, né? É, o que pelo menos quer dar um... Aquela imagenzinha, assim, botar um lacinho dizendo isto é legal. Eu acho que é isso, os legalistas, né? Vamos ver. É... Uma direita legalista, filha da puta, pra caralho. Pegando esse gancho aí de que você revoltou nas eleições de 2018, vamos voltar pras eleições de 2020 aí. Acho que tem dois destaques ainda de bizarrices que merecem ser citados. O primeiro é o candidato a vereador Donald Trump, em Ribeirão Preto, que tem uma campanha em inglês, com legendas em português, que no final ele fala I am the best elderman to Ribeirão Preto. E o cara é simplesmente o tio do Dog, tá ligado? Ele é o tio do Dog. Eu não lembro se é Dog ou Pamonha, sabe o que ele vende. Mas é tipo o tio da perua que se colocou o nome de Ronald Trump. É tipo misturado Ronald McDonald com o Donald Trump. E o maravilhoso Celso Russomano, cujo slogan de campanha... Slogan não, né? Cujo logo de campanha é um CR10... É uma mistura do CR7, que é o Cristiano Ronaldo, com o R10, que é o Ronaldinho Gaúcho. E tem vídeos maravilhosos. Vocês viram os vídeos do Celso Russomano, em que ele joga futebol. Ele joga futebol com os craques e com o Bolsonaro. O Bolsonaro cabeceia a bola e faz gol. É surreal. O Brasil... Sabe o realismo fantástico? O Brasil é o lugar do surrealismo fantástico. É absurdo. Meu Deus. Cara, assim, eu trabalho fazendo conteúdo pra YouTube pra jovem. Então eu assisto merda pra caralho. Mas uma coisa que eu me recuso a clicar é num vídeo do Celso Russomano, cara. Aí eu acho que é um tipo de bizarrice grande demais. E sobre o cara de Ribeirão Preto, que o Ronald Trump, quando começou, eu até achei que era governador Valadares, né, cara? Porque tem toda aquela comunidade de emigrantes e tal, e aquela relação. Tinha uns outdoors pra Trump agora. Eu não sei se foi aqui que eu falei do Covas, que o Covas... Eu fui ver um horário eleitoral e ele tava jogando, tipo, com câncer, mano. Tipo, falando o discurso do câncer. E aí alguém virou pra mim e falou assim... Cara, mas esse cara não sabe que ele tá no Brasil, que ninguém liga pra candidato que passou por dificuldade. Aqui é brasileiro, a gente já teve muito mais do que câncer. Ninguém vai votar nele porque ele teve câncer, cara. Mas qual a dúvida de que ele ia explorar essa merda, né? É... Gente, a gente tá com quase 20 minutos já de conversa inicial, vamos dar uma encerrada aí, esse botecão? Não, eu só queria trazer mais uma coisa. Não, não vou trazer, eu vou deixar pra depois, porque eu vou falar da campanha valendo. É, demorou. Então, bora pra próxima sessão? Muito bem, vamos para a próxima sessão. Balbúrdias, confusões e muito mais educação. Nossa mestra, Carol Caetano, pegou licença trabalho, que é aquela que tira você do lazer para te enfiar na merda do trabalho. E quem vai falar da educação em outubro é o nosso também professor, Danilo Heitor. Cheio das rimas, cara. Olá, como é que a Carol começa? Aê! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá ouvindo. Carol aí pegou uns frila e não vai poder estar conosco hoje, então, mas eu conversei com ela, ela levantou dois temas de interesse para falar sobre educação no dia de hoje, que tem a ver com outubro. O primeiro é um tema que nos toca diretamente, que é o tal do retorno às aulas, especificamente em São Paulo. Depois de muita enrolação e muitos adiamentos, em outubro se decidiu que as escolas poderiam escolher individualmente se queriam ou não retornar às aulas extracurriculares, tidas com aulas que não são da grade, né? Apesar de ter inglês no meio das atividades extracurriculares, sendo que inglês é uma aula oficial da grade da prefeitura. E cada escola poderia decidir por si própria. Então as escolas se meteram nos conselhos de escola para poder resolver se faria isso ou não. Em maioria, os pais eram contra esse retorno na escola. Estou falando da escola pública, é claro, né? E nas escolas que eu conheço, das pessoas que eu conheço da rede pública, não tem nenhuma que voltou com atividade extracurricular. Se eu não me engano, foram só 17 unidades em toda São Paulo que voltaram. Na minha escola, especificamente, a direção narrou que nós não temos merenda para oferecer aos estudantes e temos apenas uma pessoa da limpeza para limpar os dois prédios de uma escola que comporta 1.000 estudantes, sendo que em frente a ela está sendo construído um CMEI, que é um céu, mas que só tem educação infantil. E as obras do CMEI, todo dia, fazem o quê? Trazem muita sujeira para os prédios da nossa escola. Então demora, a mulher vai lá, a única mulher da limpeza vai lá, limpa o prédio inteiro e no dia seguinte está tudo sujo pra caralho de novo. Então nesse ambiente, com os pais contra, os professores contra e a vida contra, né? Resolvemos não voltar. Depois de várias enrolações, o governo agora, na semana passada, anunciou que a partir de novembro, a partir de segunda-feira, terça-feira, que segunda é feriado, as escolas, os alunos do ensino médio poderão voltar, né? Então as escolas poderão voltar com só o ensino médio. Na prefeitura são só 8 escolas de ensino médio, mas no estado são basicamente todas. As atividades extracurriculares continuam também a escolha das escolas, né? E assim, surpreendentemente, por mais que seja só um discurso político também, os argumentos para não retornar às aulas que eles apresentaram, né, e colocar essa só o ensino médio, é parte tosco e parte decente. A parte tosca é dizer que o ensino médio pode voltar porque os alunos do ensino médio já circulam pela cidade mesmo, né? Tá todo mundo, ou seja, estão admitindo que essa galera do ensino médio já se fode trabalhando desde os 15 anos de idade mesmo, então já circula, então tudo bem, continua aí circulando e vai pra aula. E o ensino fundamental supostamente não, embora eu tenha alunos do 7º ano que trabalham vendendo de marreteiro no trem. E a parte decente do argumento era de que eles decidiram por não voltar, né, por não anunciar a volta, baseada na experiência da Europa, onde as escolas voltaram e deu merda, né? Então que bom que, ainda que seja só um discurso, esse discurso esteja servindo para não produzir mais desgraça, né? A gente nem começou, a gente nem terminou a primeira onda da Covid, já estamos engavetando a segunda no meio, aí atravessando, e a volta das aulas vai ser um potencial absurdo, porque principalmente do Fundamental 2, e do Fundamental 1, né, das crianças, porque elas não desenvolvem os sintomas tanto, né? O índice é menor de desenvolvimento de sintoma, mas elas são ótimas portadoras do vírus para casa, onde estão seus pais e avós. Então, você vai espalhar de volta o que está minimamente caindo, né, o número de casos na cidade. Então, ficamos felizes enquanto professores e pais que não retornou. E entendemos que é uma baita canalice do governo jogar para as escolas individualmente a decisão sobre voltar ou não às aulas. Né? É meio assim, vocês decidem aí com o público de vocês e a gente vai lavar nossas mãos. Quer voltar, volta. Quer não voltar, não quer voltar, não volta. Ainda que sejam só atividades extracurriculares, né? É um absurdo o poder público fazer isso. É ele que tem os dados, é ele que tem o controle da rede, é ele que tem que determinar isso. E uma coisa é consultar as escolas, que a gente sempre quer ser consultado. A outra coisa é você jogar na mão, porque você tira do seu colo e coloca para a opinião pública. Sua escola não voltou no seu bairro, vai reclamar lá com a direção e com os professores, porque a gente deixou, a gente liberou a volta, eles que não querem voltar, né? Além disso, a prefeitura também aplicou, ou melhor, convocou todos os estudantes de terceiro e nono ano, que são os finais de ciclo, né? Tem o sexto também, mas não chamaram o sexto, só o terceiro e nono, e todos os professores, todos os profissionais de educação, para irem até a escola fazer o teste da Covid. Aqui em casa a Marília já fez, o dela deu não reagente e o meu tá pra sair o resultado aí. Então eles estão fazendo um exame sorológico, que é um negócio que tinha que ter sido feito lá meses atrás, ser repetido várias vezes para ver o que está acontecendo de fato. Finalmente estão fazendo, e o levantamento parcial da semana passada mostrava que 13% entre professores, funcionários e estudantes já tinham tido Covid, né, tido o vírus em si, manifestando sintomas ou não. É tido coronavírus, não a Covid, né? E a maior parte dessa porcentagem era entre os estudantes e não entre os professores. Então, essa enquete sorológica aí está sendo feita para também ver quem que volta e quem que não volta para as aulas. Mas eu acreditando, sabendo que tem eleição daqui a 15 dias, 16 dias, eu acho difícil que eles anunciem volta oficial de aula antes das eleições, porque eles estão ligados que a popularidade vai lá embaixo, porque a maioria está contra. Tinha uma escola particular que quer justificar o seu dinheiro, e aí toda a minha solidariedade aos colegas professores de escola particular que estão se fudendo. Tem vários amigos já anunciando que a direção está anunciando volta para terça-feira, e assim, você tem algum exame aí para te liberar da volta? Senão você tem que voltar terça-feira. Tipo isso. E foda-se. Então, minha solidariedade aos colegas da rede privada. E aí, o outro tema que a Carol trouxe, eu vou deixar para falar depois dos comentários de vossas senhorias, porque é um tema não relacionado tão diretamente com esse. Só para começar, eu sou de Recife, né? Eu não sou daqui de São Paulo, apesar de morar aqui há 6 anos nessa desgraça de cidade. Mas em Recife já voltaram as aulas. Tipo, realmente voltaram. Minha mãe é professora, há anos e anos, e ela foi colocada em sala de aula, que eram salas que tinham 50 alunos, né, da rede privada, lá em Boa Viagem. Ainda tá tendo caso de Covid lá, inclusive meu vizinho teve, então tá tendo, sim, caso. Só que eles estão notificando que não tem morte. Basicamente, eles estão notificando que em Recife não tem morte. Ninguém sabe se é por causa de eleição ou se de fato isso tá acontecendo. E o fato é, se ela ainda não teve, qual é a chance de um professor não pegar? É isso que eu fico me perguntando, sabe? Minha mãe é uma pessoa, ela ainda não chegou aos 60, mas ela tá ali nos 50 e tantos, sabe? Minha mãe tá voltando para uma sala de aula, tudo bem que é só metade dos alunos, mas minha mãe já viu os alunos fazendo o quê? Professora, vou dar pipoca aqui pro meu amigo, e aí passando pipoca um na mão do outro. Isso é ensino médio, terceiro ano do ensino médio. Eles acham que o pessoal do ensino médio é desenvolvido, né? Mas, mano, eles são igual ao Fundamental 2. Assim, tirando várias coisas, mas quem já deu aula em ensino médio sabe o quanto eles são da mesma mentalidade, assim. Os caras não vão ficar, não, vou ficar aqui quietinho olhando o professor para fazer com que todas essas pessoas aqui não colocar ninguém em risco. Os caras estão indo pra festa, os caras estão indo, tá todo mundo nem ligando. E toda vez que tem um caso, e normalmente não é um caso, né, são, sei lá, 5 casos em uma sala, porque as 5 pessoas foram juntas pra uma casa da praia. Então, sei lá, 5 casos dentro de uma só sala. Eles não liberam o ano, eles liberam a sala. Eles suspendem por 15 dias a sala. Mas, cara, essas pessoas, elas estão ali frequentando os mesmos espaços. Como é que você controla? Você não controla, é isso. É o descontrole assumido, que é exatamente toda essa volta, né? A volta das escolas é só uma extensão de todas as voltas. É o controle assumido e falar assim, não, todo mundo vai ficar doente mesmo e é isso. Ninguém tá preocupado. Essas voltas, elas estão bizarras de uma maneira de que não existe plano pra nada. Ninguém combateu essa merda no país de maneira eficiente em momento algum. E aí agora se cria um discurso de que as coisas estão começando a voltar ao normal. Meu, primeiro, tem menos mortes. Beleza, parte disso é porque as pessoas aprenderam a lidar. Os hospitais, os profissionais de saúde aprenderam a lidar com o tratamento. O que fazer, porque, enfim, são 7 meses, 8 meses já dessa bosta. Mas os casos não teve uma redução significativa para poder dizer, cara, olha só, tá começando a ficar um pouco mais tranquilo, porque simplesmente não tem teste. A medida para dizer que não tem mais tanto caso é diminuir pra caralho o número de testes. O filho da puta do Paulo Guedes prometeu 6, 7 meses atrás 43 milhões de testes, sei lá, era em 3 meses, uma coisa assim. Até agora o Brasil não fez 25 milhões de testes. Isso é 1/10 da população. Então, a gente tá, não sei com quantos casos oficiais. 3 milhões, 5 milhões, alguma coisa desse tipo. 5.500 quase. 5.500. Isso dá 2,5% da população? Não sei, acho que sim. Por aí? É, se você considerar que a gente tem uns 210 milhões, é isso. 2,5%. Cara, e vários lugares estão apontando 13% das pessoas já tiveram contato. Isso quer dizer que tem um descompasso muito grande. De que, cara, não tem nada sob controle, não tem nada reduzindo. Tem menos morte porque as pessoas aprenderam a cuidar e porque talvez, cara, boa parte das pessoas mais frágeis já morreram. Que era o plano, deixa morrer mesmo, que se foda. E talvez porque agora, enfim, as pessoas também estão usando mais máscara, então tem um contato menor, a carga viral tem uma importância. De qualquer forma, voltar às aulas sem ter um plano concreto de contenção de danos, que não existe, é mandar a gente pra morrer, cara. Especialmente o professor, né, que vai ter contato, cada professor tem contato com num dia. O cara vai dar aula em quê? 3 turmas. 100 alunos, cara. 100 pessoas diferentes. Não, a maioria do... Que professor tem 100 alunos? Os alunos? Se você for ver aí quem dá aula em 2 anos numa escola particular, cara... Falando isso numa manhã, cara. Dá pra dar mais, dá pra dar muito mais que isso. Ah, mas assim, dá, claro que dá. Mas assim, colocando por baixo, tem contato com pelo menos 100 pessoas num dia. É, se você considerar principalmente que você vai ter as turmas reduzidas, né? Ah, você tá é contando só os alunos, você não tá considerando nem os outros funcionários da escola e principalmente no caso dos professores como é o meu, o transporte público. Outros professores público. Também, né? E o transporte público, porque eu tenho que pegar trem e ônibus pra chegar na minha escola. Então eu vou conviver com pessoas no caminho, na ida e na volta. É exatamente o papel de agente de portador e espalhador do vírus que eu vou fazer, indo do centro da cidade pra periferia e voltando todo dia pra dar aula pra 8 alunos em casa. E assim, detalhe, os pais não estão afim de mandar os filhos pra escola. Então mesmo que você volte às aulas, você vai ter as turmas com 2 alunos, 3 alunos, porque o resto não quer mandar os filhos pra escola. Uma parte dos alunos quer ir pra aula... É por um motivo trágico, que é a fome. Porque tem a merenda. Mas nem a merenda tá tendo. Porque não pode oferecer merenda, não pode ter prato e garfo. Então vai ser merenda seca, né? Então é só comida seca. Então, cara, é surreal mesmo essa ideia de voltar à aula, né? Não, e a justificativa não faz sentido, né? Porque muita gente vem justificar. Não, mas esses meninos já estão saindo, eles já estão... E quem é mais escroto ainda fala, né? Ah, não, eles vão pra festa aí, eles vão pro baile, vão pro centro. Tipo, de fato, alguns deles vão e eles estão tendo contato, mas isso não é justificativa política. É isso que eles não entendem. Não é porque as pessoas já têm contato que você institucionalmente pode falar, então ferre-se, né? Foda-se. Sim, cara, é exatamente isso. É uma coisa, é uma política pública que falta, que incentiva essas pessoas a ficarem mais em casa, que dê alternativas. Ah, mas os caras estão jogando no... Ah, acabou a pandemia. Já tão fudido, então que morra todo mundo mesmo. É por aí. É, o outro assunto que a Carol me levantou pra trazer aqui é um que eu domino um pouco menos e também é meio especulativo, mas eu acho importante. Com a aprovação da Constituição no Chile, da Constituinte no Chile, a gente pode ter, né, pode ver agora, aquela expectativa de ver o que vai ser feito do projeto de educação chileno. Porque o começo dessa revolta, né, foi ali de 2006, dá pra colocar esse começo de 2006 com a revolta dos pinguinos, né, dos estudantes do ensino médio, que tem uma situação de ensino absurda, e desde a escola da educação básica até a educação universitária você tem dívida com o governo, você tem que pagar essa dívida pra sempre. Tem lá a matéria da Carta Capital do ano passado, quando estavam começando os protestos que acabaram, inclusive tá fazendo... É uma matéria de quase um ano, 5 de novembro de 2019, que falava sobre o papel dos estudantes nos protestos que estavam rolando no passado, né? E os estudantes declarando, cara, eu tenho que pagar pro governo só de juros mais do que o valor do empréstimo que o governo me ofereceu para poder estudar. E aí tem gente que teve que trancar a faculdade, largar a faculdade porque não conseguia pagar. Agora o cara falou, tanto que eu tenho que pagar de faculdade aqui é um valor mais alto do que uma casa, né? Então... É um processo de endividamento desses estudantes, que eles entram no mercado de trabalho, quase todos eles têm que passar pela graduação trabalhando em empregos precários, que não vão conseguir bancar o valor do empréstimo, e depois de formados vão ter que trabalhar por anos pra pagar a porra do empréstimo, pra pagar os juros do empréstimo, nem o empréstimo em si, né? Então aí ela levanta essa questão de qual a expectativa que se tem pra gente acompanhar no Chile nessa constituinte de projeto nacional de educação, né? Qual vai ser a Bachelet, quando ela foi presidente, ela mudou um pouco algumas coisas, ela deu uma mudada nas regras para a população mais carente acessar a escola pública, mas mesmo assim ainda é um sistema, é aquele neoliberalismo que o Danilão falou na parte de economia e trabalho, né, de financiarizar todas as relações, né? Então a relação à educação também é financiarizada através desses empréstimos e tudo vira dívida, né? Tudo dívida, você está endividado de tudo. Então esse é um ponto que ela trouxe para a gente ficar esperto aí no Chile e o que vai vir de lá. Porque, infelizmente, de certa maneira, a gente está vivendo o caminho do Chile aqui, né? Em termos de... Só que a gente está no momento de precarização de tudo ainda. Ainda não está no momento da revolta e nova constituinte ou decapitação de filhos da puta no Planalto. Mas, então, acho que eram esses dois assuntos que conversei com o Carol para trazer sobre educação. Eu acho que, com isso também, a gente tem outros comentaristas... Esse mês falando um pouco de Chile, eu acho que a gente pode ir para o nosso próximo tema. Fechou. Política! Não aguento mais. Outubro é o mês que precede as eleições, mas para além disso, temos várias outras tretas acontecendo pelo mundo. Para falar delas, ou de algumas delas, nossa geógrafa punk Mayara Vivian. Oi, gente. Olá. No final, o pessoal tá falando do Robinho ou o pessoal tá falando do Chile? Você é a nossa primeira convidada hoje. Ai, que arraso, que luxo. Ah, gente, eu nem vi o que... Eu nem acompanhei direito o negócio do Robinho, mas o que eu acompanhei mais foi isso do Chile, que eu fiquei passada... Por mais que já fosse muito previsível que o apruebo, né, ia ganhar, a hora que a gente viu a apuração, né, 80% votou pelo apruebo, que seria... A pergunta era, você aprova ou rechaça, você aprova ou recusa uma assembleia constituinte para mudar a Constituição chilena, blá, blá, blá. E aí era isso, os caras do rechaço eram pessoas assim de extrema direita. Como a gente achou que era o bolsonarismo, uma extrema direita pequena, inofensiva, mas enfim, no caso era 20%. Que é o pessoal, assim, o similar deles, do Bolsonaro, seria o Cast, né? É só a galera mais extrema. E o clima era muito, por mais que tinha gente que aprova vandalismo, não aprova vandalismo, vai no protesto, não vai pro protesto, essa demanda por uma... Porque todos os problemas estão, todas as principais demandas, elas têm a raiz lá na Constituição, que é a mesma do governo do Pinochet, enfim. Tem o sistema de pensões, que é essa reforma, a mesma reforma da Previdência que o Bolsonaro queria fazer aqui, lá já tem faz tempo, enfim. E aí eu fui dar o exemplo da pesca. Que os caras, assim, em vez de proteger a área mais próxima da costa pro pescador mais, né, da classe trabalhadora ir lá pescar com o barquinho dele, com a Antonella, com a Giovanna, com a Soledad, sei lá, eu como é que chama o barquinho, ele joga esse cara lá na puta que eu pariu, não sei quantos quilômetros da costa, num oceano que não é tão amistoso quanto o Oceano Atlântico que a gente tá acostumado aqui. E aí ele reserva essa área, o governo chileno reserva essa área mais próxima da costa para as grandes empresas, para os grandes navios pesqueiros. Então é de fuder o cu do palhaço, né? E aí você é pescador, ou você morre porque você meteu seu barquinho lá na casa do chapéu, lá no Oceano Pacífico, que não tem nada de Pacífico, ou você se fode porque você vai se organizar com a sua careta de pescadores e é assassinado, porque também entrou na moda isso já do neoliberalismo chileno, né? Vira e mexe todo semestre, ou morre uma liderança mapuche, ou morre uma liderança comunitária, ou morre um pescador, ou morre todo mundo. Uma hora é uma palhaçada. Porque lá 2 anos morreu lá 7, 8 lideranças. Para um país que é 10 vezes menos a população brasileira, é muito. É muito, né? Só que aqui, é diferente daqui, que não acontece nada, o pessoal só solta uma nota de repúdio, lá o pessoal vai, queima tudo, quebra as paradas, todo negócio acontece, né? Enfim, então é um puta motivo pra comemorar, né? Por mais que tenha gente mais radical que é crítica, e tem que ter olho mesmo, né? Porque é isso, os caras aprovam uma Assembleia Constituinte, a priori não é nada. Se não mudar de fato a Constituição nos pontos mais importantes, né? A gente ainda não sabe se vai ser por referendo, a gente ainda sabe. É tudo muito incerto, mas é uma vitória muito grande. E se botar na ponta do papel, é a única vitória de fato. Porque eles estão protestando, fez dia 18 agora, fez um ano, que os caras estão todo dia, protestando com toque de recolher, sem toque de recolher, com gente perdendo o olho, com o cara da 4, e as pessoas continuaram um ano na rua, mas se mantiveram na rua sem conseguir nada. Aqui, o pessoal sai 3 semanas de protesto, já cansa, fala, cansei. Sabe, um protesto semanal, que não faz nada, o cara vai lá, tira um lazer, toma uma cerveja, vê os amigos no meio da pandemia, faz um matinho aqui, faz o segundo, faz o terceiro, já é demais. Já, o pessoal já desanima, chama um próximo, ninguém vem. E isso com o couro comendo, Pantanal pegando fogo, Amazônia, entendeu? É tipo, você fala, não sei o que fazer mais, né? Agora, tem uma coisa, para além da discussão de mobilização e tal, tem uma análise interessante hoje, que era para colocar em perspectiva essa mudança no Chile, que os caras não disseram não ao pinochetismo, mas justamente ao guedismo, que é o que está em curso aqui. É essa reforma de, cara, que é praticamente uma rifa do país inteiro, sabe? Até da água, da porra da aposentadoria, de tudo, que os caras fizeram efetivamente o que tá rolando aqui, agora, 30 anos atrás, e evidentemente deu merda, cara. É, o maior índice de suicídio entre pessoas da terceira idade na América é lá, porque é isso, a pessoa, você já, aí você junta que você já não tem um sistema público de saúde adequado, então lá não tem SUS. Então, assim, aí você tá de idade, você recebe, pra ter uma comparação, seria metade de um salário mínimo, vai. Seria uns 500, 600 reais. Tudo é caro, o remédio é caro, você tem que pagar o seu médico. Se você tem um câncer, você não tem acesso a um tratamento gratuito. Então, você fica pensando, eu sou um puta de um peso do caralho. Porque isso, o cara não tem nenhum direito. Não tem aposentadoria, não tem saúde, não tem nenhuma atenção voltada pra terceira idade. Saca, é muito perverso, é tipo, você não tá produzindo mais, você não tá mais em idade produtiva, foda-se, se mata mesmo, porque, né, e aí tem essa ilusão de que, ah, o Chile é ótimo, olha quantos imigrantes tem, olha porque as pessoas querem vir pra cá, e é o mesmo engodo dos Estados Unidos, é bom se você é jovem, se você é saudável e se você está na idade produtiva, que aí você vai lá, o pessoal arranca o seu couro, e aí você aí você consegue jogar o jogo, entendeu? O neoliberalismo é ótimo, lindo, maravilhoso para quem está em condições, está apto para ser super explorado. Que se você tem uma doença crônica que te impossibilita de trabalhar nesse nível insano que eles querem, se você é uma criança, se você é uma pessoa com necessidades especiais, se você é uma pessoa idosa, se você não corresponde a isso que eles querem, você não vai, você não tem como. Independente de ser imigrante ou não, entendeu? Uma coisa interessante é que eu tava lendo a reportagem da BBC, né, que depois o G1 reproduziu, e você vai ler sobre... É bem chamativo, né, assim, fala assim, Chile aprova o plebiscito. E aí fala assim, por que essa constituinte que os chilenos decidiram trocar é tão polêmica? E aí você vai ler, eles não falam nada de neoliberalismo, eles não falam de Chicago Boys, eles não falam de nada desse papel do neoliberalismo em toda essa ideia, né? O máximo que eles falam, vou até reabrir aqui pra ver, eles falam da herança militar de Pinochet, e eles falam que é criticada por ser uma herança do regime militar de Augusto Pinochet e por dar um papel residual ao Estado na prestação de serviços básicos. Ou seja, os caras não escrevem privatização, os caras não escrevem todas as questões que estão acontecendo, e aí você vai fazer uma leitura e você não consegue entender que, na verdade, uma das coisas que vai para além do Pinochet é exatamente o que você tá falando, né? Como que a gente lida com isso, com água, que é tudo privatizado, que você não tem, que tudo você tem que pagar, e que o povo não tem nada, né? E isso tem um impacto foda na mente das pessoas. Eu me assustei muito quando eu fui para lá, porque é anos disso, né? Começou na década de 70 com o Pinochet e foi num contínuo. Se você prestar atenção na Constituição chilena, inclusive tem alguns dispositivos que impedem você de ter qualquer punição para torturador, ou mesmo para o Pinochet. Você não podia fazer nada contra o Pinochet dentro do Chile. Tanto que depois da ditadura, ele só foi sofrer um ataque na Inglaterra quando ele foi fazer tratamento lá. Enfim, é um conto absurdo. Mas, voltando para o babado, quando eu cheguei lá, eu achei muito louco, porque aqui no Brasil, a gente pede um cigarro. Por mais que é polêmico, que às vezes você sempre tem aquele amigo que só pede a porra do cigarro, você tá me escutando aqui nesse podcast. Enfim, a gente até zoa com isso, tá, mas no geral, por mais que em São Paulo se faça mais cara feia do que em outros lugares, mas as pessoas dão um cigarro, ou as pessoas não, mas as pessoas pedem um cigarro, ponto. No Chile não existe isso, tipo, me dá um cigarro. As pessoas chegam com uma moedinha de 100 pesos e toda educada falando, posso comprar um cigarro seu? Não tem esse negócio de você chegar no boteco, você tá andando na rua, né, sem consumir nada, e você pedir para usar o banheiro. Que aqui, às vezes, o máximo que vai acontecer é a pessoa falar, não, o banheiro é só para cliente e tal, mas lá nem isso, lá é muito óbvio e ululante que você... Só vai, assim, você aluga o banheiro, você vai com uma moedinha de ou duas e fala, ah, você aluga o banheiro, posso usar? Não tem essa, tipo, pedir um copo d'água na rua. Então é muito louco, eu fiquei completamente chocada como tudo é mediado pela... Tudo é monetarizado, não tem espaço para uma quebração de galho, para uma solidariedade, tudo é monetarizado. E é para isso que a gente caminha aqui com... Né? com... catraca na porta de casa pra sair na rua, passar o cartãozinho pra usar calçada. E o povo achou bonito, meu Deus do céu, tá louco. Ah, gente, eu não sei, só sei que assim, a gente tinha que pegar o depoimento dessas senhoras de idade, chilenas, né, pessoal de idade que deu muita entrevista, falou muito sobre o tema das AFP, né, das pensões, sistema de pensões, e passar assim na... bem grande, na Sé, na Roosevelt, projetar, colocar uma caixa de som, umas legendas, fazer uma dubla, sei lá, fazer alguma coisa pro cara ver que isso é miserável, a vida dessas pessoas é miserável, não é a sua previdência privada do Itaú que você vai, daqui 10 anos, ter uma bolada, é uma grande mentira, os caras vão te roubar. Você chega na hora de se aposentar com 70 e cacetada anos, o cara joga sua expectativa de vida para 105 anos. Teve um cartaz que eu vi no ato uma vez, que era isso, uma senhorinha devia ter uns 80, falou, eu sou tremenda sortuda, porque para FP eu vou viver até os 105. Sabe, como é que o cara tem coragem de fazer isso? E aí o que ele pega? Ele pega o teu investimento, que já não foi aquela coisa, o teu rendimento, e divide... pelo seu tempo de vida até os seus 105 anos que eles acham que você vai viver. E aí, e se você morre aos 90, você acha que esse dinheiro vai ficar com quem? Com seus netos que não vai ficar, entendeu? Então, é um absurdo atrás do outro. Porque também não tem regulação. Fora que, assim, aí não tem regulação e é, cara, maneira de captar a grana a juro baixo. E a prazo, a fundo perdido para os bancos. Porque aí porque essa grana da previdência privada, o cara vai te pagar, sei lá, chutar um número qualquer, né? Numa economia estável, sem inflação, o cara vai te pagar 2, 3% por ano e ele vai te emprestar a 2, 3% por mês para fazer qualquer coisa. E tem, ó, para piorar, que são 5 planos as AFP. Tem do A, B, C, D e E. E aí o E, que é o que os movimentos sociais, os sindicatos, aspas, recomendam que você escolha, é um que seria, vai, um tesouro direto, seria um CDB da vida, assim, se você for comparar, que é um investimento mais seguro, mais próximo do Estado. Se você escolhe o plano A, é mercado internacional, financeiro, é tipo, seu dinheiro vai pra casa do caralho, assim. Tipo, é o day trader da BFP. E aí, se você é um sem noção, e aí um arrombado de um corretor manda você colocar o dinheiro do seu trabalho nessa merda, você se fudeu, né? Porque aí você vai se aposentar, se der uma crise, sei lá, em 2008 que teve a crise, o cara quer se aposentar com R$1.500, vai se aposentar com 200, sei lá eu, entendeu? Tipo, porque o cara perdeu. Tipo, é isso, você põe a porra da sua aposentadoria, o dinheiro da sua aposentadoria, que é pra garantir a sua velhice, você põe no mercado. Gente do céu, como é que as pessoas acham saudável isso? Põe no mercado, se der, deu. É tipo jogar pôquer, é isso, eu vou jogar pôquer com o dinheiro da minha aposentadoria. Qualquer pessoa que chegasse pra você e pegasse assim, ah, eu tô jogando o dinheiro da minha aposentadoria no pôquer, você não ia falar, por mais que fosse um reaça, filho de uma puta, o cara não ia falar, não faça isso, pensa no seu futuro. Por que, que quando é pra jogar na mão do mercado com gente que o cara nem conhece, que pelo menos o pôquer é você que joga, né? Você pode, vai que você joga bem. Agora não, você vai dar pra um outro infeliz jogar pôquer com o seu dinheiro. Ah, não, o Chile, ó. Eu espero muito que a gente consiga reverter, porque se for para chegar o Brasil no mesmo ponto que chegou o Chile, é lamentável, porque eles só chegaram nesse ponto de queimar todo dia, o dia inteiro, porque as pessoas não tinham mais, não estavam conseguindo mais dando conta da conta de sobreviver, o básico, sabe? Acho que agora é esperar ver o que vai sair dessa Constituição, né? Dessa Constituinte. Vai ser a primeira Constituinte com paridade de gênero da história, né? É, e ver se ainda dá pra ter alguma expectativa dessa coisa parlamentar, né? É claro que pior do que tava, acho difícil que consigam fazer. Mas vamos ver o quanto, porque se você olhar a Constituinte do Brasil, né, a gente tem, a Constituição de 88 tem várias coisas ali avançadíssimas, a parte florestal, nossa, tem umas coisas avançadíssimas, e aí? E efetivar essas coisas depois, né? Então acho que agora é continuar de olho para ver o que vem depois, o pós-Constituinte, né? Se vai servir como dar uma acalmada na população, ou se só com medidas efetivas de política pública que realmente mude alguma coisa, que a galera vai parar de queimar tudo. Falando em constituinte daqui do Brasil, teve um deputado do PROS aí que foi falar que o país era ingovernável por causa da nossa Constituição, né? Não sei se vocês viram. Sim, porque é comunista, né? Vou falar na marra mantra. O povo, assim, se não tirar o bumbum do sofá pra dar a cara na rua, botar a cara no sol, não garante. Na Constituição, na parlamentar, não é Guilherme Boulos, não é porra nenhuma. A gente vai avançando, vota aprovo, vota no Boulos, faz o que quiser, mas não adianta nada, o Boulos ganha a prefeitura. E o pessoal senta no sofá pra ficar no Instagram fazendo nota de repúdio, esperando que as coisas vão acontecer de bandeja, vai se fuder, tem que ir pra rua fazer pressão. Senão não acontece nada. Não adianta ter uma Constituição bonita, a gente aprova, né? Mas enfim, babado. Volta MPL. Mai, a gente se vê então em novembro agora? Pra falar de novembro? Depois que tiver passado as eleições? Pra falar de novembro, nossa, vai dar pano pra manga, enviado. Nossa, vamos ver o que vai acontecer, hein? Muitas emoções. Fica a expectativa aí. Valeu, beijinho. Beijo, ó. Não existe trabalho ruim. O ruim é trabalho e economia juntos. Chegamos no 10º mês do ano, com a economia apostando corrida com a pandemia para ver quem acaba primeiro. Quem analisa esse cenário é o nosso camisa 10, Danilo Nakamura. Boa noite, pessoal. Boa noite, Beatriz, Danilo e Pomer. Saudade de vocês aí, faz tempo que a gente não grava, né? Mas, pensando no mês de outubro, né, a gente teve muitos acontecimentos. Né? O Brasil não para de ter uma sucessão de acontecimentos, de deslizes, de desmentidas, de mudanças de rotas do governo, né? Talvez a gente destacaria a principal coisa seria essa questão da vacina agora, né? E essa briga com o Dória, mas nos nossos vizinhos aqui, acho que muita coisa importante aconteceu, né? Acho que as eleições da Bolívia é uma questão importante para a gente pensar. E os acontecimentos no Chile, principalmente por ter, acho que, um caráter, uma espécie de desrepresamento, né? De algumas lutas que estavam aí desde o ano passado. A pandemia bloqueou um pouco, né? Só para a gente pensar um pouco se a Constituinte era para ter acontecido em abril, né? E a gente está vendo ela acontecer agora, e é um, sei lá, um grande acontecimento político, né, e traz uma série de questões econômicas, acho, para a gente debater aí, desde, né, caracterizar o que era essa Constituição chilena que vem da época da ditadura, né, da época do Pinochet, uma ditadura que, se comparada com a nossa, ela é muito diferente, né, assim, do ponto de vista econômico, porque nossas, digamos assim, os militares em geral tendem a uma espécie de nacional desenvolvimentismo, apesar, né, com toda a sua truculência, com toda a sua... Eles tendem a um processo nacional desenvolvimentista, de ampliação de estradas, de construção, de grandes construções. E no Chile, a ditadura lá foi um laboratório, né, desse neoliberalismo que a gente conhece hoje. Ali era um neoliberalismo junto com, obviamente, com terrorismo de Estado, com perseguição aos povos originários, com um massacre dos movimentos sociais, né, usando o próprio Estádio Nacional como lugar de tortura, né? Mas foi uma ditadura que criou os mercados cativos, né, que os neoliberais adoram, aquilo que em geral fica na mão do Estado, educação, saúde, previdência. Isso se privatizou e se tornou esse mercado cativo no período da ditadura. Eu acho que o Estalido, né, esse movimento criado aí, veio para responder isso, porque nesse processo, depois, né, eu tô falando assim agora pensando na economia chilena do período da ditadura e nos governos da concertação também, né, desses governos ditos de esquerda que a gente poderia juntar dentro da onda progressista da América Latina, que vai de Lula a Evo e aos governos da Bachelet. Essa onda progressista, ela não interrompeu, primeiro, assim, né, o caráter agroexportador, mas também de extrativista de mineração do Chile, não reverteu em nenhum momento esses mercados cativos de serviços sociais. Fez crescer o endividamento da população, né? 70% da população chilena é endividada. A gente tem... O Chile enganava muito porque na América Latina é um dos que tem o maior índice, a renda per capita, né, da América Latina, é 15 mil dólares a renda per capita do Chile. A Argentina é 11 mil e o Brasil é 9, só para a gente ter como base de comparação. E aí a gente tem ideia do quanto isso era concentrado, então, né? Para a gente pensar... que por detrás disso, ao mesmo tempo, a gente tem, um capital concentrado, então toda essa discussão dos neoliberais de que a abertura para os mercados garantiria uma pluralidade de ofertas e garantiria para a população o acesso a serviços a partir da concorrência de mercado, na verdade ele concentra esse processo, na verdade vão ser as empresas mais aptas, né, nesse mercado voraz aí que vão sobreviver. Então ela é monopolizadora e concentradora, ao contrário de ser plural. Ela era baseada numa política fiscal favorável à financiarização, né? As empresas que controlavam as aposentadorias, né, as AFPs, né, o pessoal, as frases em geral é contra as AFPs, né, contra essa aposentadoria. É uma destruição gigantesca, dado o caráter agrário exportador primário da economia chilena contra as comunidades mapuches, né? Então aí tem uma discussão, pensando nas lutas aí, quero ver como essa constituição nova vai resolver, de autonomia dos povos mapuches, que é o que eles pedem. Eles não estão pedindo integração, eles estão pedindo autonomia, como a gente vê em vários países da América Latina, né? E... né, acho que o índice mais tenebroso desse Chile, desse sucesso chileno que todo mundo dizia, que era uma economia brilhante, que crescia 7% até 2008, né, quando veio a crise, que é primeiro o maior índice de suicídio entre idosos do mundo, e junto disso a coisa já estava estourando, né? O Estalido foi o grande estouro que resultou nisso tudo, mas a gente tem que pensar que teve a revolta dos secundaristas, teve a revolta dos universitários... e essas revoltas contra a aposentadoria privada. Então, digamos assim, o estalido e aí esse represamento que a gente teve no período da pandemia, agora, digamos assim, a gente teve uma pequena resolução aí, né? Vai ter essa constituição. Agora é saber se os movimentos sociais, se a energia que está pulsando ali vão se manter na rua, porque acho que isso é importante, né? Essa constituição vai ser disputada, assim como ela foi... possível, foi graças às ruas, né, essa abertura, essa disposição da população lutar até que ela acontecesse. Acho que ela vai ter a cara da, né, do mais plural, mais popular, se a população se mantiver na rua. Caso contrário, é bom ficar reticente também, né, dentro desses processos sociais. O discurso que embasa essa aplicação dessas receitas neoliberais é sempre aquela da trickle-down economy, né? Que as empresas vão encher seu bolso de dinheiro e daí ela vai escorrer naturalmente pro dos trabalhadores, e então todo mundo progride junto, porque, enfim, o mercado se autorregula e é aquela coisa. O que a gente vê no Chile é que os capitalistas ficam com toda a grana e ainda metem a mão no bolso do trabalhador para tirar o último trocado que ele tinha ali, que por acaso tenha escorregado. Mas... E esses dados de economias muito crus, só, né? O PIB per capita é interessante, mas tem que ver, cara, qual é o custo de vida, o que, que tem de serviços públicos, né? Que, cara, ganhar, sei lá, R$1.000 a mais aí no mês, mas ter que pagar muito mais, cara, não ter uma desgraça de uma vacina grátis, não ter um... né, ter que pagar pra tudo, como a gente até já comentou antes, que daqui a pouco a gente vai precisar passar o cartão de crédito na porta de casa pra poder sair na rua, pra pagar o uso da calçada. Mas peraí, Palmer, não tem almoço grátis, cara. Você acha que vai ter vacina grátis? Você acha que o quê? Não é assim. Esse comunismo, essa bagunça aí, mas... né, mas, cara, é um engano muito grande, cara, se tu colocar, porra, as empresas ganham grana pra caralho e não precisam pagar imposto. E aí fica fácil, velho. Ah, na divisão e tal, tá rolando muita grana. Eu acho que isso é muito louco pensar assim. Primeiro que, né, dentro de uma certa atenção que a gente tem que ter, porque o nosso ministro da economia é desse tipo de formação, né? Ele tem como paradigma esse processo de privatização, essa... gestão neoliberal da economia que é chilena, né, do período do Pinochet. Então essa é uma questão. Você falou da coisa do credit card, assim, eu fiquei ouvindo alguns, vendo alguns vídeos e ouvindo alguns amigos que inclusive estudam Chile, né, o Fábio Luiz, que tem inclusive um podcast chamado Pulso Latino. Aí eles estão fazendo uma série de programas chamado Caminhos Latinos. E aí no do Chile ele lembra, né, de uns estudiosos que falam que no Chile tem a ideia do cidadão credit card. O cidadão credit card é esse que tem que pagar tudo, né, e que está tudo financiarizado, tudo bancarizado. Eles tiveram um processo de bancarização do salário das pessoas, então tá tudo circula dentro do mercado financeiro, né. E é isso, assim, as pessoas vão se endividando, esses serviços não dão conta, né. E aí eu chamo de mercado cativo, porque são mercados, é isso, que em geral tendem a estar na mão do Estado, e todo mundo precisa, né? A educação é paga e é obrigatória, a saúde a gente precisa dela o tempo todo. E a gente, né, uma hora o nosso corpo pede um negócio chamado aposentadoria, descanso, né? Só que as pessoas no Chile estavam vivendo um momento em que essa renda não era suficiente para dar conta do custo de vida, para dar conta, né, desses ganhos que não vieram no processo de transformar o nosso futuro em um ativo especulativo, que é previdência privada. Então, tem essas questões estão colocadas aí de uma forma bem forte assim, no Chile, e eu acho que eles foram um paradigma, e agora talvez, obviamente, as lutas vieram de forma antecipada, ou de uma forma mais radical lá, e talvez nos ajude, né, num certo sentido, a pensar um pouco o que podem ser essas lutas que virão aí. Duas coisas. Uma é que eu acho que tem alguém assistindo TV aí, no fundo de vocês, ou alguma coisa que tá vazando o áudio aí. E a outra, que eu tava pensando aqui, eu tava lembrando esse processo chileno que levou a esse rompimento, toda essa efervescência aí, política social desde o ano passado, como você colocou, desde a revolta dos pinguins, indo um pouco mais para trás. Eu ouvi alguém falando, fazendo uma crítica do... Lembra daquele cara que ficou famosinho um tempo atrás? Aí o Thomas Piketty, que ele fazia uma releitura do Capital e a porra toda. E eu lembro que alguém fez uma crítica que falava assim: cara, o que ele tá dizendo ali basicamente é: tudo bem explorar, mas tem que explorar com alguns limites, porque se explorar sem limites, vai estourar. E era basicamente... Eu nunca li o cara, eu só lembro que eu ouvi alguém fazendo essa análise simplória e nunca saiu da minha cabeça. Aí eu tô perguntando pra vocês que são bacharéis doutores, se isso faz sentido ou se é só economia de boteco. Não, assim, porque eu recentemente eu fiz uma discussão, né, desse novo... O cara, além da pretensão, né, o capital do século XXI, agora tem o capital e ideologia, então tem uma pretensão aí de um socialismo democrático aí que ele está tentando construir, né, ele utiliza até a palavra utopia, ele fala que está produzindo uma utopia, mas está baseado dentro desse circuito, né, menos de questionar a exploração, acho que você está... Dentro da que você falou do palpite de boteco, é um pouco isso mesmo. Ele não está exatamente questionando a exploração e o modelo capitalista, mas ele está querendo dar limites, né? Ele fala de uma renda cidadã que seria possível, né? Não sei se ele estenderia isso para o mundo, ou se ele está pensando muito na Europa, mas de cada cidadão que nascesse recebesse 125 mil euros como... Digamos assim, porque ele fala. Isso tem a ver com a origem das desigualdades, vai estar na coisa da herança, tudo. E se cada um começar com esse aporte de dinheiro, isso garantiria. Então, ele está pensando como seriam possíveis políticas públicas e fiscais dentro do capitalismo atual, né? Sem exatamente falar em luta de classes, em tomada dos meios de produção, né? A discussão dele é tornar o mundo, o capitalismo mais justo, digamos assim. É. Pois é, eu vejo... A minha leitura dele é bem superficial, até porque eu não sou especialista em nada. Mas ele me dá uma sensação, assim, acho que uma aproximação do que era aquele keynesianismo de tentar fazer com que o capitalismo não seja full capitalismo, né? Ele não vá até onde pode ir, que, né? E que ele se controle. Com políticas para mitigar os seus próprios efeitos, com distribuição de renda, com serviços públicos, com o próprio estado de bem-estar, para não chegar no limite de causar revoltas que causem o próprio colapso. Né? Para mim, a interpretação é um pouco essa, assim, é de que, cara, do jeito que tá, não vai dar, né? Porque a conta não fecha, porque existe, né? Porque o capital especulativo faz com que o mundo esteja alguns trilhões em débito consigo mesmo, então isso faz com que as pessoas se fodam no extremo, e que para não voltar ao 1917, né, ou algo do tipo, e, né, para não voltar a todas aquelas as bombitas do final do século XIX e começo do século XX, é preciso que o capitalismo dê uma debreada, né, cara? Tem que botar um pouquinho, tirar um pouquinho o pé do acelerador e ter que olhar um pouco em volta e tal, porque se matar todo mundo, não vai ter quem trabalhe. É basicamente isso, assim, é tipo, cara, vamos tentar manter a galera viva. Mas o Amoedo falou que era só colocar voucher que resolvia, né? Você extingue todos os funcionários públicos. O Amoedo, eu quero 5 minutos numa salinha com ele, cara. Só eu e ele. É, eu acho que todos esses mitos de que o capitalismo pode ser mais humano, eu acho que quando a gente fala de Europa, né? Acho que é o caso do Piketty. Ele... Não sei, cara, eu dificilmente eu acredito nisso, e eu acho que quanto mais a gente reproduzir isso, mais a gente vai esquecer o que de fato está em jogo. O capitalismo é o capitalismo. Tem um autor, né, pensando, acho que um pouco na lógica do que o Palmer falou, e um pouco, e também nessa questão, é o capital funcionando, a gente criou algumas barreiras. Politicamente ele fala, controlar a inflação, depois a intervenção do Estado garantindo o mínimo né, os serviços públicos, que no fundo acaba virando um salário indireto para as pessoas, né? Então, o Chile, por exemplo, aí a questão da renda per capita do Chile, tá bom, é 15 mil dólares per capita, mas os serviços, esse salário indireto não estava colocado, né? Porque você tinha que pagar tudo isso, por exemplo. Então, o capitalismo foi criando mecanismos que ele chama de... A gente foi comprando tempo. Só que aí tudo isso vai gerando problemas. Aí a intervenção do Estado gera um problema de crise fiscal. E aí, então, portanto, a gente transfere para o privado isso e começa a endividar o público, né? As pessoas, a população. Então você tem um endividamento privado. Qual vai ser a nova gestão da crise do capitalismo? Né? Existe uma nova gestão? Porque daí isso responde o que o Chile vai ter que enfrentar com isso, né? Tá, eu vou fazer uma reforma aqui no âmbito nacional, obviamente, que é uma luta, é importante, não estou minimizando o que foi a participação das pessoas na luta para extirpar um passado ditatorial aí, né, do ponto de vista legal. Só que o Chile vai estar constrangido ainda com o mercado mundial, com o FMI, com ter credibilidade com os investimentos, com os credores. Então, digamos assim, os mecanismos de problemas fiscais e problemas com o mercado estão colocados, assim, né? Do mesmo jeito, né? Então, acho que esse vai ser o grande nó que não se resolve nacionalmente também, né? Danilo, eu acho que você traz uma coisa muito legal, que eu fiquei pensando aqui depois, que é essa ideia de que o neoliberalismo ele não pode vir com justiça social, porque o neoliberalismo em si, para ele funcionar da forma que ele funciona no Chile, ele depende de ter um autoritarismo, né, junto, porque não existe. É algo extremamente desumano. Eu acho que é isso, a gente não pode perder da cabeça que o capitalismo ele foi feito para ser desumano, e ele é desumano, se a gente for olhar a economia, não tem como você não ter dividendo, a não ser que você eleja um Ciro Gomes que tire todo mundo do Serasa, né? Mas, obviamente, isso não vai acontecer no Chile. E aí? Entendeu? Qual é a conclusão disso tudo? O que você acha? Eu vou tentar trazer uma discussão, porque isso virou uma verdade entre direita e esquerda, e que eu acho que pode ser a nova cartada, né, dessas compras de tempo que eu falei que o capitalismo vai tentando fazer para gerir essas crises. A bola da vez agora é a tal da renda cidadã, né? E a renda básica ou algo do tipo, assim. Né? Teoricamente, eu não vou ser contra, né? As pessoas receberem dinheiro. Só que tem que tomar muito cuidado aí, porque por detrás disso, tá bom, o Estado dá crédito para a população, garante um voucher aí, voucher de saúde, voucher de educação, e se retira desses serviços. E destrói o que é educação pública, o que é o SUS, o que é a saúde pública. Então, assim, dar renda para as pessoas tem uma lógica neoliberal fodida nisso aí. É uma sociedade do trabalho sendo corroída, né? Tipo, em que as pessoas são inempregáveis, né? As pessoas não têm mais trabalho, as pessoas estão sendo rifadas, aí você garante uma renda, mas... E os serviços sociais, aos poucos, vão sendo desmontados, né, dentro dessa lógica. Cara, quando falam de renda básica, eu só lembro do Sarney. Não consigo não pensar em outro político, assim. Então, acho que com essa propaganda que a Bia fez pra votar no Ciro Gomes e depois, em seguida, defendendo o Sarney, a gente pode encerrar esse bloco de economia antes que a gente chegue no Fernando Henrique e a gente encerra. É mais fácil. Não, né? Fiz propaganda, cara. Só comentei, de fato, é um cara que fala desde os anos 90, né, de renda mínima, tadinho. Ele sempre vem na Vera Feleste, ele sempre tá por lá. Ele assinou uma blusa da Atlética. A gente tem uma blusa da Atlética lá da Feleste que tem a assinatura do Sarney. Não é o Suplicy que você tá falando? Ah, não, do Suplicy, verdade, tô viajando. É o que pensando que o Suplicy é a tecla única ali, né, da renda... Não, confundi, gente, olha isso. Tudo bem, os dois começam com S e terminam com Y, o que não é tão comum. Edita. É sério. É o Suplicy, tudo com S, eu tomei remédio, eu tô louca. Danilão, a gente se vê em novembro pra lamentar o resultado das eleições? Sim, vamos ver o que vai dar aí, né? Então, o pessoal tá empolgado aí, né? Tipo, tem crescido aí o candidato, o Boulos, aí vamos ver. O Boulos tá crescendo, né? Como diria o Delfim Neto, primeiro tem que crescer o Boulos pra depois dividir, né? Isso. Mas vai ser no mínimo divertido se ele chega no segundo turno, né? Vai. Vamos ver, vamos torcer aí. Beijos, abraço, gente. Tchau, tchau. Beijo, querido. Até mais. Olha o esporte! Olha o esporte! Olha o esporte! futebol voltou, a NBA terminou e o mundo do esporte coleciona bizarrices ao tentar coexistir com o coronavírus. Ninguém melhor para entrar de voadora nisso tudo do que nosso quarto zagueiro, Elson Teixeira. Acho que depois da entrada aí do Bruno, a gente pode encerrar a minha participação, porque ele resumiu bem outubro. Acho que acabou. Né? Já tem o ministro sendo citado aí, né? O ministro escolhido, né? O rapaz aí, né? Robinho. Acho que ele é... Não dá pra falar só dele de outubro, né? Cara, fiquei pensando assim em vários temas, né? Tipo uma nuvem de palavras, né? Vamos lá. A NBA terminou e foi muito louco, né? Como eles, os atletas que são os principais, personagens principais, se propuseram a ser mais do que esporte, né? Ser mais do que até o entretenimento, uma alienação, mas acho que captaram bem assim, o momento que eles estão vivendo naquele país, né? Principalmente as figuras que se colocaram ali, né? O LeBron James acho que é a figura mais forte, mas outras figuras ali, né, foram muito impactantes, assim, muito fortes, né? Em seu posicionamento, que teve a morte do americano e pararam os jogos 3 dias. Mas outubro, o Robinho acho que é a cereja do bolo, né? E o Lewis Hamilton aí finaliza de uma forma bacana. São várias coisas, né? Por exemplo, a gente tem o Pelé fazendo 80 anos, Maradona 60. Eu, brasileiro, adoro mais o Maradona. O brasileiro que adora Miami gosta do Pelé. Mas se ele fosse branco, seria melhor. Né? E aí, mas, por exemplo, teve a Carol Solberg, né? E aí também, no esporte, e quando a gente pensa em esporte assim, de alto rendimento, existem, né, algumas situações que eles precisam seguir um roteiro, né, uma prática. Demonstrar sentimento, demonstrar qualquer ação, qualquer atitude que foge do escopo pré-determinado, sai, né, da dinâmica, né? Por exemplo, o Robinho saiu do escopo em que sentido? Quando ele tentou explicar algo que não dava para explicar, tá ligado? E assim, o Santos não tirou ele pela atitude que ele teve, a história dele, e sim porque os patrocinadores se posicionaram e falaram, olha, não viesse assim, o mundo está mudando, né? É tipo, quando a Nubank contrata um influenciador, né, uma personalidade negra para falar em novembro, sai toda a diretoria e fica só os funcionários, né? Essas contradições. Então, por exemplo, o Robinho, a situação, o fato e tal, o ato, não dá nem para falar. Mas a explicação dele, né, a compreensão dele do tema, né, do que foi aquilo, né? É muito louco você perceber a linha de raciocínio dele, né? O ser humano que ele foi se tornando no esporte, né? Ele entrou no esporte, ele devia ser uma pessoa... ele tem uma origem mídia e tal, mas a compreensão dele sobre família, dignidade, moralidade... E é como é o esporte, né? Então, tipo, a demonstração dele de sentimento, do que ele pensa... É muito do que esse esporte de alto rendimento quer que as pessoas pensem, né? Meritocrata, ele não, só pensa em si próprio... ele tá sempre acima de, né, do certo e do errado, ele é uma pessoa, uma figura. Já a Carol não, né? A Carol acho que ela falou algo muito sincero, né? E fugiu do escopo, né? Automaticamente, no viés político que a gente vive, usaram a lei contra ela, né? E, por exemplo, teve uma outra figura, né? E aí vai muito do meio onde eu fico inserido, o goleiro Cássio lá, né? Ele deu uma declaração no final do jogo lá, o Cássio do Corinthians, demonstrando um certo sentimento, né? Olha, eu tô falhando, né? Eu tô mal. Isso é muito criticado, né? Quando você demonstra um sentimento, né? Sincero, né? É bem diferente do Robinho, que ele não demonstrou sentimento. Ele seguiu um media training ali. Bem errado, né? Porque a gestão de crise dele foi uma merda. Ainda bem, por sinal. Mas da Carol, não. Da Carol foi algo muito louco, tá ligado? E a conjuntura depois, né? De como ela foi julgada, quem são as pessoas que se posicionaram a favor dela. E aí, acho que outubro no esporte, se a gente pensar, duas situações que teve no domingo recente aí, que foi muito legal... O Lewis Hamilton, né, para calar a boca daquele imbecil da antiga da FIA, né, que falou que ele não se parece com um piloto, né? E foi preconceituoso falando a frase, né? E uma atitude, né, do sentimento, né, que aqueles dois irmãos que jogam basquete do São Paulo e Corinthians. Um abraço, né? Ele só demonstrou um sentimento, né? Que isso no esporte não tem, né? Aquele imbecil do Robinho, vai que ele me processa, né? Tudo bem, eu tô fodido mesmo. O cara... Ele nem, assim, a visão de mulheres pra ele é sempre a família, né? Ah, minha mulher, né? Eu tenho que... A noção de realidade, né? O cara vive numa bolha social tão grande, ele não tem noção, né? E aí quando ele... É esse Bolsonaro... E aí ele entra com uma ideia de conceito de tentar achar que ele tá sendo culpado, sendo julgado, ele é o... Eu tô querendo perder a linha de raciocínio porque eu não quero xingar ele, quero usar outras palavras, né? Então vamos lá. A visão dele de mundo é uma visão que ele é o inocente dos fatos, né? A menina tava bêbada, se ela tava... É assim, é um pensamento que há anos atrás ia se passar muito pano e o mundo tá mudando, ainda bem. E que bom, né? É sempre esse viés, assim, por exemplo, ah, o mundo tá chato. Não, o mundo tá chato, cara. Tá bem melhor. Então, assim, o esporte tá mudando, você vê o Lewis Hamilton fazendo as atitudes que faz, mas muita gente do esporte não quer que ele mude. Quer que ele seja algo só de entretenimento, só de alienação. Né? Não que ele seja uma bandeira de se divulgar como a sociedade pensa e que se mostre que o futebol, o esporte em si, ele é reflexo da sociedade que ele está inserido, ele não é algo fora. Né? Então eu fiquei pensando muito no esporte nisso. Assim. Robinho é o Robinho, né? Essa história é tudo, né? Mas as estruturas estão mudando, né? As peças estão acontecendo. Né? Mas se a gente olha para trás, muitas coisas foram acontecendo também nos esportes, assim, nos anos atrás, nos anteriores. Mas a gente vai vivendo o momento da história, a gente vai vendo que as peças estão acontecendo, elas estão se movendo. Né? Então, ver o Lewis Hamilton ganhar, toda a representatividade que isso tem, a simbologia, por tudo, né? E tudo que ele tem feito aí, né, esse ano de 2020, é muito louco. Né? Então, o Robinho, ah, foda-se o Robinho. Né? Tipo, é isso. Assim, tá? Acho que eu falei muito, muita ideia. O Pelé, cara. O Pelé podia ser só o Pelé e não o Edson. Né? Só isso. Pois é, cara, eu vi algumas discussões esse mês, assim, sobre essa separação. Que ele mesmo também faz, né? Mas, cara, também, assim, como ele cuida da sempre cuidou muito da sua marca como algo vendável. Então, né, pra isso ele nunca se posicionou de maneira contundente contra o racismo e tal. E não vou criticar ele também, até porque não é meu lugar disso. Eu acho que ele que sabe da vida dele, do que era melhor naquele momento ou não, e do que tinha que fazer também para poder sobreviver, né, durante aquele período, tanto que 74, né, porque ele tinha se aposentado da seleção, ele foi super perseguido, então, né, e aí veio uma campanha super racista contra ele, assim, de que ele seria uma espécie de traidor. Né, mas de que ele não pode ser agente da própria vida, assim, ele tem, né, e aí, sei lá, cara, essa coisa do cara ter que funcionar como símbolo sempre. É, em 70 ele foi, né, então assim, ele ter um ato ele mesmo de falar não quero, né. Exato. Muito louco isso, assim. É, teve o jogo da seleção, verdade, né, teve isso aí também, teve essa anedota aí, passar o jogo do seleção CBF no canal público lá, um abraço ao presidente. Só faltou o Médici ali, né? Aparecendo, assim. Que... Vocês estão falando de jogador de futebol. Quem passou, tentou passar a lei da Carol foi o Romário, né? Lei Carol Solberg. É, assim, mais que tentar passar a lei, é tentar usar o fato pra angariar alguma coisa, né? Não se faz algo, se não se tem, assim, não faz uma ação que ele não sabe que lá na frente ele vai ter um retorno, né? Ele vai usar, assim. Por que será que o Pelé nunca foi... deputado, nem nada. o do Pelé, a gente pensar, por exemplo, a figura dele nesse país não é tão amado quanto o Maradona na Argentina. Mas aí é diferente, né? São sociedades diferentes em algumas coisas. Mas se o Pelé, eu nunca tinha pensado nisso, para falar a verdade, assim, sobre o Pelé, não mais do que o do candidato, se ele fosse branco, né? A representatividade dele, como poderia ser passado o pano em algumas coisas dele, sabe? Eu acho que tem uma coisa aí que é o Pelé conseguir manter a sua unanimidade. É, ele se mantendo fora da política, ele consegue se manter como o rei eterno, e ninguém jamais vai questionar, sabe? E isso é uma coisa que ele sempre trabalhou muito bem, assim, sabe? O único momento que ele se sujou mais foi quando ele foi ministro, né? Mas mesmo assim era a figura dele como ministro e ele não tinha tantas atitudes, né? Ele foi ministro de Fernando Henrique lá, mas a lei que leva o nome dele teve vários interesses, vários lobbies ali por trás nas relações, né? Tipo, só ficou o Lei Pelé. E aí ele é um cara que já tava também, sabe, consolidado a imagem dele, né, aquela coisa assim... ele já era inquestionável naquele momento, né? Nos anos 90 ele já tinha parado de jogar futebol fazia 20 anos. De certa forma, o Pelé como ministro do esporte é o equivalente dos anos 90 do Marcos Pontes, ministro da tecnologia, né? É por aí, tipo, cara. O cara é astronauta, então eu vou pôr na tecnologia. O cara é o maior jogador do mundo, eu vou pôr no esporte. Só que com um poder midiático muito forte, né, cara? Eu acho que o Pelé sempre teve, como ministro, essa ideia de união nacional. Então eu vou trazer um símbolo pra cá e tal. porque a imagem dele é muito, muito forte, né? Marcos Ponte é um vendedor de travesseiro. É, e planta feijão lá na Lua. Isso. E foi com os russos, nem deveria estar com o governo porque foi com os russos, já tá errado. Esse rolê de ser um grande jogador, ícone do seu país e virar político, eu acho que pra mim o exemplo maior desse aí é o EA, né? Que foi melhor do mundo, jogador da Libéria, foi melhor do mundo, jogou no Milan e hoje ele é presidente da Libéria. É, assim, eu achava, eu confesso pra vocês que eu achava que o Romário, quando se candidatou a governador, ia ganhar no Rio. Mas é que ele é muito fraco, né, enquanto político, é muito fraco demais, assim, é mais, pra se fosse vereador ele ia fácil, uns cargos que você, cargo que você não precisa falar nada só pra se eleger, só precisa só fazer um jinglezinho, mas cargo que tem que dar entrevista na TV, falar alguma coisa, fazer alguma proposta, ele é muito fraco, não dá. Ou ainda não deu, pelo menos, né? Não, mas tem uma diferença muito grande, assim, cara, do que tu consegue pra executivo e pra legislativo, né? Porra, ele conseguiu se eleger senador. É isso que eu pensei aqui agora. Mas ainda é uma eleição que tu consegue só com fama, cara. Pra se eleger pra um cargo de executivo, aí é outra parada, cara. É isso, então. Eu falo, acho que não dá. Não dá, acho que... Ele tem que ter um mínimo de capacidade midiática de se comunicar. E ele, o Romário é muito ruim nisso, cara. Muito ruim. É, e cada lugar tem as suas particularidades, né? Cada Rio Grande do Sul é campeão de eleger merda, então qualquer um consegue. Eu acho que esse campeonato aí é um campeonato bem apertado, viu, Pomer? De campeão de eleger merda. É que o Romário é uma figura muito contraditória também, né? Então pesa contra ele essas contradições da vida dele, assim, né? O Pelé conseguiu na biografia mais, assim, levar de uma forma mais... Conseguiu limpar mais, assim, né, as suas situações. O Romário tinha frase, né... Fernando Henrique te apoiou lá, né? Teve aquele gol apoiando o Fernando Henrique, né? Aí teve o Pelé calado é um poeta, ele ter sido cortado em 98. O Romário, guardadas as proporções, foi muito louco, cara. Assim, ele mudou um pouco a dinâmica, né? Ele foi eleito o melhor do mundo em 94 e não ficou na Europa, né? Ele decidiu voltar ao Brasil, né? É diferente do Adriano, né? Que é um outro caso ali. Acho que o Adriano é um rolê meio anti-herói, assim, que eu acho muito louco. Não a personagem dele, os problemas que ele teve pessoais e tal, mas o ser dele, né? De não se adaptar a esse modus operandi do futebol, né? E ele demonstrou sentimento, né? Eu pensei muito em outubro sobre isso, né? Por exemplo, o jogador, assim, você vê esportistas demonstrando ações e atitudes de emoções, né? Por exemplo, o Lewis Hamilton se posicionar como tal, o LeBron James ter feito o que fez, né? Por exemplo, o menino lá, o Neymar. Teve o ato dele, não foi em outubro, mas a gente acompanha um cara desde os 10, 11, 12 anos. Primeira vez que ele falou, sou negro, né? Essa mudança, né? Teve gente que foi criticar e tal, mas essa mudança dele foi muito interessante também, né? Não sei se a convivência com o Lewis Hamilton, outra complexidade, mas a demonstração, né? Assim, por exemplo, os caras começaram a sair um pouco dessa bolha de virar um deus, né? Não, eu sou uma pessoa normal, eu demonstro isso, né? É preferível, sabe? Eu prefiro que o Robinho fale o que ele pensa, porque aí a gente sabe quem é quem, sabe? O cara não se esconde no media training ali, daquela safadeza que o cara consegue depreciar o outro usando táticas de diálogo, conversação, que a gente sabe que tem, sabe? Mas eu acho que é bem capaz do Robinho ter falado o que falou como um media training, apostando que um certo público brasileiro que tá extremamente à direita, ia comprar a briga dele. Não duvido que ele tenha jogado, tipo, sabe, truco, se não trucar, vou meter um 12 aqui, então, e perdeu. Olha, mas sei lá, a gente tá falando de uma sociedade que acha que goleiro Bruno não tem problema nenhum, sabe? Um cara que foi de feminicídio, tirando foto com criança, como se nada tivesse acontecido. Eu não sei se foi um golpe, assim, muito pensado. Eu acho que o cara só não liga mesmo. E é isso, sabe? Foda-se as mulheres, e tudo bem, e daqui a pouco ninguém vai lembrar mesmo, e é isso que vai acontecer. E só se perdeu, só se suspendeu porque a repercussão fez com que existisse uma pressão dos patrocinadores do time, não é nem a diretoria do time, que quando você sente no bolso é que você vai atrás. Não é uma questão moral, política, falar assim, nossa, olha que da hora que nossa luta deu resultado. Não é, cara, o resultado veio por outros motivos. Também é válido? É, mas não é porque os caras estão preocupados. Assim. Eu não acho que a questão seja, que não que seja moral, mas eu acho que tem uma mudança aí na sociedade, por mais que ainda seja onde aperta, é sempre no bolso, mas tem uma mudança. Se você pegar o caso do Cuca, por exemplo, que foi muito falado junto com o do Robinho, o cara ficou preso na Suíça por um mês, acusado de estupro de uma menor de idade. Ele voltou pro Brasil e foi recebido com festa no Sim. aeroporto por torcedores do Grêmio e do Inter, e continuou a carreira dele numa boa. O goleiro Bruno, pelo menos foi preso, pelo menos, né? Também, cara, o cara deu a mulher pro cachorro comer, né? Aí, velho, se o cara não vai ser preso... O Edmundo atropelou e matou pessoas de carro, e ele continuou a carreira dele. Eu acho que tem uma mínima mudança ainda quando o goleiro Bruno sai, consegue jogar futebol, mas ele consegue jogar futebol no time da quarta divisão. Nunca mais conseguiu voltar pro esporte de elite, porque... Ó, meu time era da D, velho. Você tá... Eu não quero ele jogando. As estruturas, elas vão tendo mudanças, né? Mas automaticamente, assim, as mudanças não é nem pra trás, pra frente, né? Se a gente pensar pra trás, pra frente, mexe, a peça anda meia casa, regride duas. Anda uma casa, sabe? Por exemplo, a gente pensar o caso do Bruno, o caso do Robinho agora, é que foi na Itália, né? Mas a tendência é que ele não tenha, quero acreditar, né? Que ele não tem a possibilidade de jogar no Brasil, se ele tiver mais 2 anos de carreira, é zero, assim, se a gente pensar em que sentido. Terá pressão de clientes às suas empresas, que empresas essas são patrocinadoras, né? Que aí, quando a gente pensar cliente, é como o neoliberalismo venceu, né? As pessoas não são cidadãs, elas são consumidoras e clientes. Então, nessa ótica do neoliberalismo, você acaba... Aí eu vou acordar aí, não sei qual momento vai ser a minha fala posterior antes do Danilo. O Danilo falou sobre os vouchers, né? Que as pessoas vão dando. É a relação muito do cliente mesmo, né? Eu tô dando voucher, se vira, né? Você vai dinamizando a economia, né? Quando fizer a renda cidadã, né? Se deturpou o conceito, né? Mesmo que seja até um pezinho na social-democracia lá, ver pegar o viés lá, vai pegar o negócio e vai falar, não, eu dou R$200 pra pessoa, ela se vira e tal. No esporte, a mesma coisa. Não está sendo criticado. O Robinho não foi afastado ou retirado pelo que ele fez. Sim, porque as marcas entendem que estar atrelado a isso é ruim para elas. Né? É a mesma coisa, por exemplo, o Nubank agora. Mês que vem o Nubank vai patrocinar tudo. No que for do mês de novembro. Só não vai porque alguém vai falar assim, meu, acho que é melhor não, pega mil mal. Né? Que aí o departamento vai dar merda e dependendo dessas empresas, alguém fala, ó, vai dar merda. Então assim, tipo, pra gente pensar... O Robinho, velho, a pressão foi muito pressão, não foi uma pressão social das pessoas, foi uma pressão de clientes mesmo, sabe? Eu vou cancelar, né? Os caras vendo o cenário, né? Os caras jogar, velho, ferrou. O ponto principal que eu penso muitas vezes, né, como mulher, é que é isso, não adianta a gente falar, nossa, porque a pressão popular ela é importante, é óbvio que ela não dá resultado pelo motivo que ela deveria dar, mas ela dá resultado. Isso é fato. A pressão das mulheres. As mulheres são consumidoras de futebol hoje. Elas são consumidoras. Elas fazem parte da torcida. Elas veem jogo. Jogam jogo. Eu acho que cada vez mais os times femininos do Corinthians, por exemplo, tem gente que vai ver de fato e são bons times. Eu acho que é muito isso. É um mercado que está crescendo. E até o Santos tem um time feminino, assim, né? Que é bom. Eu acho que é difícil é difícil eles ignorarem isso. Outubro foi interessante, assim. Vai ter o Garrincha aí mesmo, fazendo 87 anos. Ainda em outubro, não? Ainda é outubro também. Mas é o Maradona, né? O Maradona faz 60, né? Assim, é outubro também. A gente falou do Pelé e o Maradona consegue ser amado, assim, pela Latinoamérica, né? Ficar feliz pelo Chile e torcer. E achar legal, entender que a América Latina pode estar voltando aí. E que o Pelé tá com 80 anos, né? Se ele, não sei, assim, parece que a questão de saúde dele tá bem complexa. Mas dá um certo receio que ele poderia abrir a boca e apoiar o que tá acontecendo no Brasil, sabe? O Edson, né? Não o Pelé. Esperamos que não e que ele fique avisado que tá dando merda. É. Com essa esperança desesperançosa, a gente termina a conversa com o Elson hoje, então? Isso aí. Valeu, gente. Mídia e poder! Como nosso intelectual não fumante Maurício quase se meteu com drogas piores e muito mais pesadas, as eleições, Quem toca hoje o papo sobre mídia e poder é nosso guitarrista karateca Bruno, o goleiro Pomer. O goleiro Pomer eu gostei, cara, obrigado. Mas vamos lá, gente. Estamos aí chegando perto das eleições. Mesmo quem não acredita em política institucional, eu acho que vale dar uma atenção para isso, porque, enfim, vai mexer pra caralho com a nossa vida. Se tiver o saco de ir lá botar o seu votinho naquele nosso amigo partido de esquerda, chega lá, dá uma força. Se não quiser também, não, né, não estamos brigando aí, mas o país está numa situação fodida e acho que se der para ajudar aquele amiguinho vereador massa, de repente a gente consegue mudar algumas coisinhas. E eu queria falar um pouquinho disso, cara. Eu ouvi essa semana um podcast muito legal do Sul 21, com os caras super fodas, que é o Prestes e o monstro do Sócrates brasileiro, Sr. Franciel. Depois a gente bota o Twitter deles, bota o link lá, analisando um pouco o cenário de como tá as eleições no Brasil todo, porque o Franciel é um cara que guarda tudo na cabeça e o que ele não guarda ele inventa da melhor maneira possível. É sensacional. Mas, cara, tá vendo uma coisa bem interessante de uma recuperada, talvez, de espaço. Uma recuperada é bom, né? Uma recuperação de espaço da esquerda institucional nessas eleições, em várias capitais, em várias das cidades com mais de 100 mil habitantes, assim, então, sabe, uma coisa não só de necessariamente disputar a eleição em si, mas também de trazer tema de volta pra discussão, cara, sabe, de que política a gente quer para cidades, quais são as prioridades, o que a gente quer fazer, o que é só blá blá blá. Aqui em São Paulo, ontem saiu a pesquisa da XP Investimentos, que é aquela que para responder tu tem que usar camisa azul e andar de patinete na Faria Lima. E mesmo nessa, já tem uma mudança muito brutal, assim, cara, do Russomano despencando e o Boulos subindo. Se mantiver esse ritmo, vai dar Covas e Boulos no segundo turno, o que eu acho que é especialmente interessante porque é para um candidato que é muito pouco conhecido em São Paulo, apesar de ser atuante aqui há bastante tempo. Não é um cara que ocupou cargos políticos e tal, é um cara do MTST, é um cara que tem uma puta rejeição, mas que tá. E é um cara que tem 17 segundos de horário eleitoral na TV, então acho que é um cara que tá colocando mais do que a candidatura em si, tá colocando uma coisa de trazer de volta pra conversa. Quais são os direitos das pessoas, né? O cara que milita no MTST falando, cara, todo mundo tem direito de ter um lugar pra morar. E é um absurdo ter empreiteira, ter especulador e ter o caralho a quatro com um imóvel abandonado, não é nem imóvel que tá desocupado há um ano lá, porque não tem, é imóvel abandonado que tá acumulando 10 anos de imposto, que ninguém entra nessa merda, enquanto tem gente morando na rua, assim. Então, né, essa perspectiva de sociedade que a gente tá vendo, de desigualdade, e de que dá pra mudar um pouco sem fazer, né, sem precisar de grandes transformações, assim, dá pra evitar que as pessoas morram, que as pessoas passem fome e que, né, as pessoas percam toda a sua dignidade. Eu acho que isso é uma discussão que tá voltando depois dessa bizarrice que foi 2018. Eu acho que pode ser um otimismo estúpido meu, mas parece que tá no meio dessa coisa toda, dessa guerra midiática, dessa bobajada, tá se voltando a discutir política de verdade. E acho que isso, né, é algo saudável, porque, cara, isso impacta a vida de todo mundo e tu tem que discutir a sério, cara. Não é o arminha pra cima, sabe, ou idolatria de político, ou achar que um cara vai, né, esse sebastianismo que a gente vive de achar que um cara pode sozinho resolver qualquer coisa, que ele vai voltar, sabe, assim como que é o que eu vejo de aproximação que, né, que pode, apesar de todas as grandes diferenças, inclusive de poder classificar um como ser humano e outro não, entre Lula e Bolsonaro, é que as pessoas acreditam que eles são capazes de sozinhos fazerem alguma coisa, assim. Isso é algo que a gente já sabe que não existe, mas que muito da política se faz em torno de nomes, assim, né? Do Salvador, e não de proposta de prioridade de política, de o que fazer, né? E do que é possível, assim. É, eu fico pensando duas coisas sobre tudo isso. Uma é uma coisa que eu percebi algumas eleições atrás e acho que fica mais claro cada vez, né? A importância que a gente dá para legislativo e executivo e a importância, inclusive, que essas duas esferas têm nas campanhas e, para mim, elas são inversamente proporcionais à sua importância no nosso cotidiano. Me parece muito mais importante, mesmo enquanto anarquista, que quer acabar com o Estado, para as lutas sociais, que a gente tenha um legislativo com pessoas que possam oferecer portas e brechas para resistir a processos bizarros de desocupação, de perda de direito, enfim, tudo que a gente assiste cotidianamente, do que a porra do executivo, que ganha destaque na eleição, que é completamente personalista, né? Você não vota em projeto, você vota na pessoa e no que a pessoa te passa. E aí tem as histórias todas do Collor eleito porque era bonitinho e no jovem, e o Lula se tornando de Lula guerra de classes em Lula paz e amor pra ser eleito, toda essa merda. E os projetos sempre ficam em segundo plano. Eu lembro muito de discutir com um vizinho bolsonarista sobre se ele tinha lido os programas dos candidatos. Porque ele falava que ele me respeitava muito porque eu era professor. Eu falei, então, enquanto professor, eu li todos os programas, cara. E o programa de... Não existe programa de educação do Bolsonaro. É zero o programa dele, não existe. Mas, enfim, e aí não tinha argumento, né? Era o começo dessa era de... Da tal da pós-verdade, que na verdade é a criação de realidades paralelas, cada um tem. Desculpa interromper, é que eu lembrei porque o Bolsonaro não tinha programa de nada, inclusive o forte dele, que era para ser a segurança, era. A proposta era combater o crime. Era isso, assim, isso, cara, era essa frase, não tinha, sim, sabe, nada mais concreto. Ah, beleza, cara, legal, que bom que ele vai combater o crime. Poxa. Então, e aí eu fico pensando que nessas eleições municipais, principalmente, né, onde são feitas as... O município é onde estão as leis e políticas públicas que nos afetam mais diretamente no cotidiano. Não que o federal não importe, nem o governo, o estadual não importe, mas o município é direto, né. A Bia não se engajou tanto nessa luta, eu acho, mas o cursinho da psico onde a gente dá aula, o ano passado teve uma luta enorme da frente de cursinhos populares pelo passe livre para estudante de cursinho. E só foi possível fazer essa luta porque tinha vereadores lá que bancaram um projeto. E a gente venceu na Câmara. A gente venceu duas vezes na Câmara. A gente aprovou a porra do projeto de passe livre e foi barrado pelo Executivo. Porque o Bruno Covas falou não e canetou e falou não. Então não que o Executivo não importa também. Mas eu acho que a gente tem que dar muita atenção para essa parte do Legislativo, uma atenção que não é comum. As pessoas mal lembram quem votaram no Legislativo na última eleição. Então, acho que não só votar, mas acompanhar, né? Acompanhar, fazer pressão, usar essas pessoas que a gente elege como portas para pressão e para campanhas de lutas sociais e tudo isso, né? Enquanto a gente não consegue abolir essa forma de poder, que a gente use o que dá para usar dela. E a outra coisa que eu fiquei pensando enquanto você falou do Boulos, já que a sessão é mídia e poder, você falou dele ter 17 segundos de televisão, né? Fico pensando, qual que é o real impacto dessa eleição acontecer sem debates televisivos? Não sei se vocês têm algo pra pensar sobre isso, eu fico pensando nisso depois de 2018, que foi tudo muito pelas redes sociais, qual que é o impacto real de não ter o debate televisivo? Danilo, eu entrei esse ano, né, no cursinho, não entrei ano passado, você tá... Tá todo mundo sem noção do que ano passado idoso, esse cara. Ano. 2020, mas... cara. 2020 é uma coisa única e externa. 2020 faz 10 anos, velho. Eu dei uma aula presencial, né? No cursinho em si. E é muito louco pensar o quanto a gente tem feito, né? Pra sobreviver nesses tempos. E eu fico pensando que cada dia menos, tipo, faz muita diferença você ter tanto tempo televisivo. Eu acho que isso a gente já sabe desde as eleições passadas e a gente já sabe que as pessoas não leem programa. Eu acho que agora o programa tem que, sei lá, mano, ser no TikTok, tá ligado? Pra ver se a galera acompanha. A gente precisa de outros formatos de eleição, é fato. O programa ele é necessário, mas o programa eu acho que cada dia mais ele tem que ser traduzido e quanto menos ele for complexo, mais chance da pessoa cagar pra ele e É isso, cara. Quem vota no Bolsonaro não tá preocupado com a campanha dele, né? Eu acho que a gente viu o impacto, inclusive, de não ter debate já no ano passado, porque o Bolsonaro teve a facada, né? A facada maldada. Do caralho. E a gente viu que existe esse impacto, eu acho. Porque um cara como o Bolsonaro, ele morre pela boca um pouco. Eu acho que não tanto quanto a gente gostaria, por causa do nosso... de como a gente tá, né? Eu acho que a distopia que a gente tá vivendo permite que ele fale muita merda e que isso seja bom pra ele. Mas eu acho que também é negativo pra ele em alguns momentos. Eu acho que a base dele diminuiu muito. Quanto mais ele fala, mais diminui as pessoas, tipo, moderadas que estavam apoiando ele contra o PT, por exemplo. E a gente vê que essa aceitação, ela voltou agora, né? Por causa do auxílio, enfim, por várias questões, e porque ele fechou um pouco a boca também. Ele não fala tanta merda quanto ele falava. Eu acho que é importante o debate televisivo. Eu acho que o horário eleitoral não faz muita diferença mais, hoje. Eu acho que pelo menos em muita casa, assim, não se vê mais TV, né? Eu acho que em algumas... deve ter algum estudo aí que a gente possa ver quantas pessoas ainda assistem TV aberta, né? Eu acho que é uma coisa menos de classe média, por exemplo. Eu acho que classe média hoje não vê mais, quase. Mas eu acho que faz falta, cara, o debate, porque o debate é isso, né? É o programa sendo falado. Era um pouco isso. Era o programa sendo exposto, e então quem não lia o programa, pelo menos tinha algum tipo de contato com isso. Eu acho que isso faz falta no debate. Não é o TikTok, mas eu acho que tem um negócio mais lúdico no debate do que o programa, porque o programa é eleitoral, porque ele é uma propaganda. Mas eu acho que o debate, ele coloca mais a fogo, assim, as pessoas, ele é mais interessante. Eu sinto falta de debate. Eu sinto muita falta de debate, cara. Eu acompanhei agora. E eu tô vendo, inclusive, mudanças em estratégias de debates. No de Porto Alegre, que foi... que eu acompanhei um pouco. Teve muita gente jogando coisa pra ser, sabe, dado completamente irrelevante. Mas pra depois a agência de checagem ir lá e fazer, tipo, uma porcentagem de quanto o cara falou verdade. Tipo, sabe, o cara falou, aqui tem 12 pessoas. Quer dizer, sabe, isso conta como um ponto de que o cara fala a verdade e tal. Só que o cara, disso daí, ele pega esse trecho pra fazer um clipe pra internet, pra pegar um post de agência de checagem e dizer, esse cara fala a verdade. Mas que também é uma maneira de saber jogar. Né? Claro que a gente tá num ano bizarro em que os debates são bizarros, né? Alguns... E aí a pandemia tá dando uma abertura para redes de comunicação cancelarem os debates. Eu acho que... acho não, tenho certeza. Que em boa parte é porque existe um candidato de esquerda forte que se dá muito bem em debate, porque tem um raciocínio muito claro. Hoje, cara, um amigo meu que me mandou uma mensagem dizendo, cara, se algum dia eu falei mal do Boulos, eu peço perdão e eu quero dizer que eu amo um homem. Porque viu o cara falando no Flow, cara, que é um podcast de ANCAP, né? Só que é um cara que, porra, é um cara que tem ideias claras, né? Ô, Pomer. Diga. Eu lembro dele em debate presidencial, cara. Ou seja, eu lembro das respostas que ele tinha, eu lembro dele se dar muito bem. Eu lembro disso, tipo, eu não lembro de quase nada dessa eleição de 2018, porque, enfim... Porque, eu lembro dele ser muito porque, bom. Porque, enfim, é um cara inteligente, é um cara muito preparado, né? É um cara que, além de saber o que tá falando, estuda o que vai falar, né? E vem sempre com... E sabe que vai enfrentar uma argumentação muito pesada. Ele fez agora, essa semana, um videozinho, tipo, entrevistando pessoas... Conversando na rua, assim. Então, tipo, meu, olha só... Posso, então, te explicar, cara, o que eu penso sobre isso, sobre isso, sobre isso? E tal, e meio que convencendo as pessoas. Ah, tem uma parte muito montada disso, evidentemente. Né? Mas tu vê que é um cara que diferente de um Rossomano que só sabe ser um personagem de TV do direito ao consumidor lá e que é um merda, é um cara que realmente vai, né, vai falar de ladinho pra te conquistar e se tiver audiência suficiente, ele vai convencer gente suficiente. E cara, aí o Boulos, a TV... ele é potencial fenômeno, eu acho, assim... Eu acho que ele não, só não tá sendo mais. Primeiro porque, enfim, eu acho que falta um pouco aquelas velhas críticas à esquerda, né? Mas falta um pouco confiarem nele, eu acho. Eu acho que a Erundina tá junto também, ajuda muito. Mas ele só não é mais porque é esquerda, né? É o nome de esquerda. É isso, o único problema do Boulos é que ele é de esquerda, né? Problema. Porque o cara é um candidato muito bom. Ele é um cara branco que, enfim, vem de um lugar rico, ele consegue se comunicar com várias classes. Só que é isso, mano. O cara é de esquerda. E é muito massa, falando eleitoralmente, o personagem, né, cara? Do cara que é filho de médicos ricos e que escolhe morar em ocupações e tal, e vai morar na periferia, blá blá blá. Então, como história pra contar é muito interessante, assim. Então, e aí o que acontece? Os caras não podem deixar ele contar essa história, maluco. Por mais que seja uma história bastante romantizada e fantasiosa em várias partes ali, né? Sim, sim, claro que sim. Mas é isso, é eleitoral, é eleição. Não, mas estamos falando de, assim, sem julgar o cara, né? Falando como personagem, né? A construção de personagem que tem ali é muito foda, cara. Então, eu entendo, até pelo momento que a gente vive, eu entendo tudo isso, mas me incomoda muito, porque isso pra mim é aquela coisa assim, a gente tá botando fé... A gente tá fazendo aquela coisa do os fins justificam os meios, né? Então vale criar uma personagem que não é verdadeira, que aposta em uma coisa personalista, e é isso, né? O cara é o novo Lula, o cara é o novo Che Guevara, que médico, pais ricos, blá blá blá, pra ganhar a eleição, porque a gente acredita que fazendo isso e ele ganha a eleição, lá, uma vez lá ele vai poder dominar, controlar a máquina a nosso favor, ou de uma forma mais favorável para os pobres, para os trabalhadores, né? Então, para ganhar essa eleição vale qualquer coisa. A gente viu isso com o Lula, né? O Lula 89 e Lula 2002 é um processo absurdo de montagem de uma história, um personagem que cabe para ganhar a eleição. Você quer jogar esse jogo? As regras estão colocadas, e é isso. Então, para mim, o incômodo é esse, né? Continua sendo o mesmo jogo. Por mais que eu queira acreditar que vale a pena, na verdade assim, eu acho que neste momento do Brasil, porra, qualquer merdinha que seja, qualquer salva-vida que você jogar pra mim pra eu agarrar, eu vou agarrar, velho, foda-se, qualquer merda que seja pra tirar esses bosta de lá, eu tava pensando isso hoje no banho, inclusive, a diferença que é você lutar num governo em que a pauta que você luta é melhorar o SUS, e um governo que a falta que você luta é, caralho, deixa o SUS aí, pelo amor de Deus. Sim, exato, cara, era muito isso. Então, eu entendo isso, mas não deixa de me incomodar todo esse circo da eleição e tudo isso, sabe? E aí, talvez tenha uma coisa que é de... que a Mayara fala um pouco disso nas sessões dela, que é de quem tava ali no corre, nos espaços em que o Boulos também tava, antes dessa história dele virar político. Uhum. E o cara não é tão legal assim, tá ligado? Ele não é tão massa assim. Ele, tipo, não, porra, não é, cara. Enquanto direção, ele toma umas atitudes bem escrotas, assim, tipo, que fodem pessoas que estão no corre há anos, assim. Então, tem problemas. Não tô dizendo que os problemas invalidam a candidatura, a eleição, porra nenhuma. Vocês sabem que eu sou anarquista. Pra mim, a eleição toda é um circo e, vou repetir, pra mim, o que der pra tirar de ganho disso aí pras lutas sociais, vamos tirar de ganho. Não tenho muitas expectativas pra além disso. Não acho que a gente vai transformar o mundo através disso, não vai mesmo. Mas é isso, pra mim é esse bote salva-vidas está sendo jogado aí, eu tô agarrando fácil, de boa, não tenho problema de assumir publicamente aqui, essa porra vai ser lançada no ar, que não tenho nenhum problema de assumir candidatura de Boulos, candidatura de inclusive legislativa, acho mais importante, declaro aqui que provavelmente vou votar na Ana Miel, que é a candidata que a Cristina Charão, nossa técnica do União Lapa, mandou a gente votar, não, quer dizer, tá fazendo campanha, então... Comprou o voto. É por aí, eu acho. Mas me incomoda um pouco a questão da personagem, sabe? Eu acho que a gente, porra, eu quero muito conseguir pensar em política, em formas de fazer e disputar política que consigam superar essa forma, né? Esse formato. Cara, Mandy, mas tem uma coisa muito interessante nisso tudo, do circo, né? Eu acho que qualquer pessoa que vê a eleição hoje consegue ver que isso é um pouco circo e que isso é tudo. Cara, eu não acho que o Boulos. Sabe aquela imagem, tipo. Eu esqueci, que é tipo, o mundo pegando fogo, é da Adult Swim, que é o mundo pegando fogo e o cachorrinho no meio, no bar, assim, e aí ele, tipo, I voted, tipo, eu votei a bandeirinha, tipo, sei lá, do Brasil, é isso que tá acontecendo, a gente vai, tipo, votar e falar, mano, vai fingir que as coisas mudam, mas não vai, é óbvio que não. A culpa não é minha, eu votei no Aécio. eu fico pensando nesse tipo de coisa, eu tenho 10 mil coisas que eu poderia falar do Boulos que eu não vou falar, porque eu acho que é aquilo, né? É o momento que a gente não critica Eu tava zoando, né, que eu tenho muitas críticas ao Atila. E o pessoal fala, por quê? Por quê? Depois de passar a pandemia eu falo, tá ligado? É um momento que a gente, ou a gente se apoia um pouco nisso, porque é isso que você falou, de... É melhor a gente lutar, tipo, pra ter um passe livre do cursinho popular do que não ter passe livre, por exemplo. E eu acho que é um direito que tá ameaçado aí. E não é só, tipo, era óbvio que isso não ia acontecer, porque cada vez mais se fecha, né, esse círculo do passe livre, por exemplo. E, cara, eu não vou votar no Boulos, eu não voto em São Paulo. E também não acho que o Boulos é a solução. Mas eu acho que o Boulos, ele se daria bem em outras camadas que não são só a esquerda, se ele souber, tipo, se aproveitar muito bem do personagem que ele criou. Então ele tem esse potencial se ele se desvincula da esquerda. Mas é isso, o maior problema dele é achar que ele é o justiceiro social. E é isso, ele consegue eleição de classe média se ele parar de falar essas coisas de invasão. Só que ele, teoricamente, não vai parar de falar, porque, teoricamente, é a pauta principal dele, né? Invasão, entre aspas, óbvio. O direito à moradia, no caso. Tem uma coisa que é assim, eu acredito em política institucional como um pedaço, talvez um pouco menor da coisa, mas eu acho que mais importante que isso são os movimentos que permeiam ela e a atuação desses atores também em outros âmbitos, assim, tipo, né, a galera da esquerda que eu conheço, que eu gosto, cara, né, o cara que tá lá se candidatando a vereador, a própria Ana, tem, sei lá, cara, 20 anos de atuação pra além disso, sabe? Em luta por direitos, em uma série de coisas. Eu acho que é isso, assim, tipo, fortalecer esse tipo de luta. E, cara, a gente já falou antes no programa, cara, tem governadora de estado que não conseguiu se dizer contra o nazismo. É esse o ponto que a gente tá, né? Então, cara, ter um executivo, um legislativo, esses postos ocupados por gente que tá minimamente disponível ao diálogo, eu acho que já é melhor do que gente que quer nos matar. Um pouco melhor tem que ser, sabe? Não é uma coisa de acreditar que isso que vai necessariamente melhorar, ou que é só votar e largar o I voted, foda-se, né? Mas é, cara, beleza, cara, essa galera é melhor do que a extrema-direita no poder, e pra mim, pelo menos, eu vejo assim, cara, que é uma coisa de, pelo menos, um caminho pra gente poder, inclusive, viabilizar os próprios movimentos sociais que estão cada vez mais sufocados. Ó, se a gente vê o Boulos no segundo turno, eu vou apostar. Ele só se elege se ele parar de falar de pauta de esquerda. Ele só se elege se ele parar de falar. E eu acho que a gente vai viver pra ver isso. Se o cara é político, a gente vai viver pra ver isso. Vai viver pra ver o Boulos parar de falar de pauta de esquerda. Bom, a gente já falou aqui na abertura que era melhor um rinoceronte no governo do que qualquer coisa de direita, né? Então, o que é entre o rinoceronte e o Boulos, se pá, é melhor o Boulos. Vamos encerrar. Vamos encerrar essa sessão e pra próxima? Simbora. E dar uma. Encerrar fazendo um anúncio. Espero que não flope. Próxima edição do Deu Ruim será sobre eleições, com convidadas que vão falar sobre eleições. Então fique esperto aí, na terça-feira que vem tá saindo esse episódio. Cultura e cotidiano, todo dia. Que elegante. A subcelebridade mais famosa desse podcast também tá de licença para cuidar do pai. Força, Lelê, e força, seu Lelê. Por aqui, quem assume a bronca da cultura e do cotidiano no mês das crianças e do Halloween é a nossa arqueóloga de chorume, Beatriz Acete. E aí, gente, tudo bem? Sempre estive aqui, né? Então não vou nem dar oi. Eu queria primeiro... A gente tem duas pautas, né? Eu acho que uma um pouquinho mais rápida. Acho que vindo um pouco do que a gente vai falar na educação também. Falar um pouco sobre as reaberturas que estão rolando aí. Principalmente de cinema e oh, meu Deus, museu. Então, se a gente está falando de cultura, entretenimento, né, cotidiano, a gente tem que falar dessas questões. Eu acho que, para além de reabertura de bar, né, são reaberturas que a gente pode discutir um pouco. E depois a gente tem uma outra pauta que talvez dê um pouco mais de pano pra manga. E aí daqui a pouco eu falo sobre ela. Mas só pra começar, eu queria destacar aqui o que o Jornal Nacional escreveu sobre a reabertura, né? Eles escreveram que cinemas reabrem na cidade de São Paulo com protocolos rígidos. E aí tá bom, beleza, protocolos rígidos. Vamos aqui ler quais são de fato esses protocolos. O cinema está reabrindo, mas antes, atenção para as novas normas de segurança. Os ingressos serão limitados. No caso de São Paulo, o cinema só pode vender 60% das entradas. Adesivos no chão vão mostrar qual a distância segura entre as pessoas. O uso de máscara é obrigatório, inclusive dentro da sala, onde as cadeiras que não podem ser usadas estarão sinalizadas. O intervalo entre as sessões vai aumentar para dar tempo de higienizar e organizar tudo. Quando o filme acabar, a saída do público será controlada para evitar aglomeração. Estes são os protocolos gerais, mas podem ser adaptados. E aí eu pergunto, meus queridos, o que de rígido tem nesse protocolo? E aí, pra juntar tudo isso, eu tava lendo aqui quais são os filmes que vão entrar em cartaz nos próximos meses. E aí você vai ver, cara, olha esses filmes. Mulher Maravilha, 1984. Viúva Negra. Que mais aqui? Cara, você vai ver os filmes. Velozes e Furiosos 9. Opa. Aí tem a história da Aretha Frank. Um Lugar Silencioso 2. E 007, Sem Tempo para Morrer. Esse 007 é o que vai ter uma mulher como 007? Não, esse é o Daniel Craig, que é o protagonista aqui. Mas, cara, o nome 007 Sem Tempo para Morrer. Você vai pro cinema, velho. Assistir 007 Sem Tempo para Morrer. Velozes e Furiosos 9. Eu acho que já vale pelo menos um próximo choque de cultura. Fechar um cinema pra botar os quatro, assim, cada um num canto pra eles assistirem e a gente ter um live blogging do filme, cara. Vale mesmo, vale mesmo. Mas o 007 podia chamar Com Tempo para Morrer nesse caso, né? É, então. Não, o que eu fico pensando, primeiro, não tem nada de rígido. Eu fico pensando por que, que as pessoas vão pro cinema, né? Eu acho que... Beleza, eu acho que primeiro tem que ser proibido lançar qualquer filme bom nessa época. Tipo, vai ser, sei lá, proíbe, faz uma assinatura presidencial, só pode sair filme merda. Aí beleza. Porque se você for no cinema pra ver filme merda, você tem que ser um muito bundão mesmo, e ser burro o suficiente pra fazer isso. Podia ter um Plano Real 2, né? Vocês viram o filme Plano Real, cara? Não. Não, tá, então isso aí... Eu não fiz isso comigo mesmo, cara. Tá, não, eu tô há uns 3 anos, cara, me guardando pra assistir ele bêbado. Mas não, ainda não tive coragem. Mas sabe o que eu fiquei pensando também? Não sei se vocês entendem. Se nessa abertura, tipo, você não pode, sei lá, se você for com seu namorado, sua namorada ver filme, vocês têm que ficar, tipo, distante um do outro? E aí eu fico me perguntando, pra que, que você vai pro cinema, cara? Você não pode comer uma pipoquinha, tomar uma coca? Fica em casa. Assiste TV. Não, olha só, eu acho que os alunos lá do tamanho já disseram que passar pipoca tá de boa, cara. Então, meu, um compra um pacote de pipoca e vai passando pra todo mundo. Assim, e o pior lá. É que nem diz, né, se pode ou não pode comer dentro do cinema. E eu fico achando que vai poder comer, porque se não tinha escrito. E aí eu fico perguntando que porra de protocolo rígido é esse? Porque não tem, é mais uma vez... Os bares, tudo de novo, dizendo que os bares vão funcionar com protocolos. Não funciona, cara. Não vai funcionar. É proibido lamber o corrimão. Será que vai ser tipo aquele esquema dos shows dentro do carro, que tinha uma fila pra ir no banheiro via WhatsApp? Nossa. Que a gente já comentou aqui, que é maravilhoso também. Cara, protocolo rígido pra mim é o que a minha dentista criou. Fui no dentista hoje depois de um ano, finalmente. Cara, eu cheguei no consultório, ela me fez colocar uma touca no cabelo, pra prender meu cabelo, e aquele negocinho, tipo, de hospital no pé, sabe? Tipo, aquele, pro pé. Tipo, pro pé, né? Aí, na hora de ser atendido, além dela estar com face shield, máscara, a porra toda, você não, a coisa de cuspir, não tem mais cuspir. Não existe mais cuspir. Tem aquele negócio de sucção na sua boca, e não pode cuspir. Não pode cuspir. Então, isso pra mim é um protocolo rígido. Você vai no dentista e não pode cuspir, caralho. Como assim? Né? É um dos prazeres do dentista, tipo, pronto, cospe agora. Fala, caralho, acabou essa merda, vou cuspir. Pá, beleza. Não tem mais, agora é a sucção. A sucção é gostosinha também. Mas, não é igual cuspir, sabe? É um, porra, já é zoado do dentista, sem poder cuspir, mano. Puta que pariu, o que mais? Ah, pior, eu falei pra Marília, eu gosto de chegar mais cedo no dentista, porque eu fico na sala de espera lendo gibi. Ela tinha um monte de gibi da Turma da Mônica. Não tem mais gibi, caralho. Que não pode ficar manuseando a mesma merda que os outros vão manusear, então não tem mais gibi. Puta, a única parte que valia a pena do dentista foi tirada de mim, é um absurdo. A pandemia acabou com todos os pequenos prazeres, né, cara, de sair. Por isso que eu fico me perguntando, mano, qual é o prazer de ver... Porque eu não vou pro cinema só pra ver o filme. Eu vou pro cinema pra ver filme com uma pessoa da hora, comer pipoca, tô... Cara, ser assaltado, né, pelo preço da pipoca. Só que, mano, o bom é você tá confortável, sabe? Um lugar que você se sente confortável. Não num bagulho que você fica o tempo todo pensando, caralho, velho, eu não posso fazer nada aqui, eu tenho que ficar aqui de máscara. Sabe o que eu fico pensando? Quanto o entretenimento, ele tá desconfortável, em geral. Não só entretenimento, o dia a dia tá desconfortável, né, fora de casa. Então mesmo quem tá saindo um pouco de casa, às vezes nem sai, porque fica pensando, puta, velho, vou ter que colocar máscara pra sair de casa. Pô, mano, mas se eu for, eu não quero ir no mercado, porque ir no mercado dá um puta trampo, que você tem que colocar máscara, não sei o quê, aí quando chega você tem que limpar. Não dá vontade de sair. E aí eu, beleza, mano, tem que abrir? Não tem que abrir, vai abrir, porque, enfim, é isso, é que nem escola, é uma empresa, né, escola particular, é uma empresa, vai abrir. Ai, cara, sei lá. Mas é aquela coisa, a economia não pode parar, a gente não pode torcer contra mesmo sem gibi, e acho que aí, cara, sei lá, velho, acho que o que o Brasil merecia mesmo era umas duas semanas de filme novo de Harry Potter estreando, assim, cara, pra juntar bastante adolescente. Não só Harry Potter, que a Bia é jovem e deve eu gostar de Harry Potter. Não gosto. Eu sou indiferente à existência do Harry Potter. Eu sou velho e gosto de Harry Potter. Apesar eu de sou indiferente. Ter, indiferente. Né, agora, apesar de saber dos problemas e tal, e de estar puto da vida com a J.K. Rowling, que é transfóbica do caralho. Eu não sei dos problemas, mas eu nunca consegui me interessar por Harry Potter. Eu acho que a última coisa dessas mágicas que eu me interessei foi, nem era a mesma coisa, foi Cavaleiros do Zodíaco. Nem Senhor dos Anéis eu consegui gostar tanto. Eu até assisti. Eu acho que eu assisti dois dos três tá, filmes. Tá, pessoal, então acabou o episódio de hoje. A gente fica por aqui. Até a semana que vem. Adeus. Nossa, você é mais Harry Potterista do que eu imaginava, cara. É que não, é que o Senhor dos Anéis aí que ofendeu. Aí... É Potterhead, você tá falando errado. Inclusive, as pessoas ficam bravas porque eu falo Harry Potter. Não é Harry, foda-se. É cabeludo maconheiro. Vamos, depois dessa bela declaração, vamos pra segunda pauta, então, mudando bastante qual é o clima, né? Saiu esses dias, no Cotidiano, na Notícias UOL, né? Que um tour sobre cultura negra em São Paulo foi seguido e filmado pela PM por 3 horas. Isso tudo era um passeio turístico, né? Passando por vários pontos, como da Liberdade, Largo do Paissandu. Então, cerca de 3,5 km, né? Aí de mais ou menos 3 horas aí que tem essa tour feita por uma empresa. E era isso, era um grupo de 12 pessoas que foi abordado pela PM. O cara da PM falou que tinha um ofício de que seria uma manifestação, então uma manifestação de 12 pessoas, né? E obviamente o cara se sentiu completamente coagido com a presença dos policiais. Tudo como um produto turístico, obviamente não era uma manifestação, né? E nada disso, nada da história faz sentido, e obviamente quando a reportagem procurou, né, a polícia militar, eles falaram que eles fizeram monitoramento por se tratar, abre aspas, de uma grande concentração de público, fecha aspas. Polícia fazendo policialice, né? Não, e eu acho o mais surreal da história é que eles entram no metrô e eles saem, e mesmo assim, cara, mesmo quando eles entram no metrô e saem, o policiamento tá lá ainda, tipo, os polícias vão atrás dos caras, tipo, eles seguem os caras por quilômetros e quilômetros, e eu fico falando, cara... O quanto a vigilância e o racismo, eles... É muito uma história... Não, é pior do que Idiocracy, né, essa? Porque eu acho que no Idiocracy a gente ainda... Eu acho que o presidente era negro, não era isso, Palmer? Bah, não lembro mais. Eu acho que ele era. Cara, sabe quando você fica pensando que é tão absurdo que não parece... Nem no surrealista conseguiria fazer isso, sabe? Tipo, uma manifestação de 12 pessoas. Se bem que a gente teve uma manifestação dessa na USP, né? Que foi aquele... Vocês viram que o Kogos foi lá pra USP e aí, tipo, juntou 20 negros pra 20 carinhas lá pra andar e fazer uma manifestação dentro da USP, e ficou todo mundo querendo bater nos caras e, tipo, a PM escoltando, fazendo segurança deles. Aí a PM tava escoltando mesmo, né? Tinha mais PM, do que manifestante. Só a informação aqui no Idiocracy, realmente o presidente é o Terry Crews. Aqui tem informação! Aqui tem informação. Chora, choque de cultura, citados duas vezes aqui. Falando em polícia, cultura e cotidiano, vocês assistiram essa série Bom Dia, Verônica? Ainda não. Assisti dois episódios ainda. Me senti na esquina do Ocidente, em Porto Alegre, porque, bah, velho, aquele sotaque, eu não tava mais acostumado. Parece que fizeram o casting no, assim, no, no, na lancheria do parque. Uma beleza. Apesar dessa porra você passar em São Paulo. É porque, cara, é o primeiro episódio, assim, fazendo uma confissão registrada em áudio aqui. Eu sempre gostei muito de assistir CSI. Eu odeio a polícia, mas eu gosto de assistir CSI por causa dos enigmas, enfim, né? É uma série que a sua cabeça para de pensar no mundo e pensa em qualquer merda ali, beleza. Mano, o começo dessa porra, desse primeiro episódio, é um chupim de CSI tão absurdo, que acho que a primeira ou segunda cena é uma visão de São Paulo à noite, com a câmera acelerada, igualzinho é o CSI Las Vegas, é impressionante. Mas aí, tipo, assistindo, acho que tá faltando uns dois pra terminar aqui em casa. E, tipo, cara, ela traz temas interessantes, né? Então, acho que ela tem esse valor, ela traz temas muito interessantes pra serem discutidos dentro da violência de gênero, né? E o vilão da história, o maior vilão, é um policial militar. Então, tipo, não é uma polícia... Mas, ao mesmo tempo, tem um negócio da polícia civil que é bizarro. A mina, a principal, a Taina Miller lá, ela é escrivã da polícia. Só que ela se porta, na série inteira, como investigadora. Eu fui até pesquisar se o escrivão pode fazer o que ela faz, não pode, tá ligado? Tipo, então é meio bizarro, ela é uma heroína, assim, ela é, tipo, é muito bizarro, assim. Mas vale a pena ver, eu acho que essa é uma série que vai, eu acho que vale a pena ver. Você vai ter certeza assistindo que não existe nenhuma delegacia no Brasil, não só em São Paulo, no Brasil não existe nenhuma delegacia como a dessa série. Essa delegacia é uma mentira. Mas, aí eu até perguntei pra Marília, será que quando a galera americana assiste CSI, eles falam, nossa, essa delegacia do CSI não existe aqui nos Estados Unidos? Claro que sim, cara. Eu fiquei com essa dúvida. Claro que sim. Não tenho dúvida. Já assistiu Lucifer? Cara, nossa, é muito série, bom, Lucifer, assiste, velho, porra. Eu adoro. É muito trash. Divertidíssimo. Só que, cara, a delegacia de polícia, os caras fizeram, assim, tipo, no Astor, saca? Fizeram no sei lá, cara, num clube, porque é super cheio das luzes indiretas, das paredes na diagonal e tal, assim, bonitinho, com uma, né? Cara, assim, tu vê assim, cara, qualquer lugar que... De prédio lembra público, muito bom assim, nesse, né? É, prédio público que não tem aquela luz fluorescente cagada piscando, sabe que tá errado. Em qualquer lugar no mundo, velho. Cara, eu acho que me lembra... Quando eu vejo esses laboratórios deles, né, de perícia, eu fico olhando aquilo e falo, mano... Tem uma série que se passa no IML. É... Nossa, vou ter que lembrar agora, no IML do Brasil. É uma série brasileira que tem na Netflix. E é muito engraçado, porque o IML tem todos os problemas que você vê em qualquer instituição pública. É bem interessante essa série. Eu vou procurar aqui rapidinho. Mas, cara, o Bom Dia, Verônica, eu assisti o começo e achei muito massa. Cara, bons roteiros e tal. Tá, tem aquelas liberdades que toma pra... Achei. É um seriado gaúcho. O nome é Necrópolis. Tá na Netflix. E é interessante, porque aí tem todos os problemas de fato. E aí você vê que aquilo ali existe, sim. Ali tá retratado mesmo. É de verdade um prédio público. Então a Netflix tem ali, mais ou menos, né? Vamos ver aqui quem é que fez aqui a Necrópolis. Se eu conheço alguém. É Gabriel Fassini, Thiago Rezende e Thomas Fleck. Mas, cara, você vê as imagens... É o bagulho, tipo... branco, né, a parede branca com os ladrilhozinhos verde claro, assim, você olha e você fala, puta, é exatamente assim que eu imagino um prédio público. Troço de cagado. Todo ferrado. Vocês já foram numa delegacia de polícia alguma vez? Civil, no caso, não militar, né? Sim. Já foram? Nossa, não sei. Me aconteceu uma coisa bizarra uns anos atrás, que eu fui... Me ligaram, cara, eu até achei que era trouxa das primeiras vezes, eu desliguei, depois eu vi que não era. Era um delegado, um investigador de polícia civil, falando de um caso, mano, lá em... Que cidade que era? Não era nem São Paulo, era Guarulhos? Lembra que cidade que era? Acho que era Guarulhos. Um caso em que eu tinha sido citado. Ué? Aí eu falei, gente, mas eu não conheço ninguém em Guarulhos, eu nunca morei, nunca trabalhei. E o cara fez... Aí eu falei, não, você tem que vir aqui na delegacia dar seu depoimento. Eu fui com a minha mãe até. É, e tipo, cara, é muito tosco a delegacia, cara. Puta que pariu, além da luz, é muito, tudo muito tosco, é tudo muito precário, zoado, é tudo muito tosco, tudo, é absurdo. E até hoje, depois, eu dei meu depoimento lá, tipo, que foi basicamente não sei, não conheço, nunca ouvi falar. Basicamente isso, porque eu não sei do que estão falando, não sei como meu nome apareceu nessa merda. É, e fiquei esperando eu falar, ah, não, você vai ser contactado novamente, provavelmente. Nunca mais fui contactado e já era. É, mas é isso. Eu já trabalhei, porra, eu trabalhei muito em prédio público, né? Eu trabalhei no INSS por 4 anos e meio. Então, não me é estranho a situação dos prédios públicos. A escola que eu trabalho também é pública. Mas a delegacia foi o prédio público mais zoado que eu entrei, eu acho, cara. Tipo assim, muito tosco. Não parece que é sério, parece que é um cenário, sabe? Tipo, um cenário tudo escuro, caindo aos pedaços. Acho que se pá, aquilo ali era, antigamente era um... algum tipo de galpão, de alguma merda, aquele telhado de vinco, sabe? De zinco, quer dizer, desculpa. Telhado de vinco, aquele bem passado, assim, né, cara? Tipo isso. A gente pode chegar numa conclusão que é, se o prédio, se a instituição pública, ela não é racista e toda ferrada, ela não é um prédio público no Brasil. Isso aí. E aí, com isso, acho que a gente pode ir pro fim, porque chegamos à conclusão da sessão. Acho que também concordo. Vamos embora. Meu Brasil brasileiro. Quem conversa com a gente na sessão Meu Brasil Brasileiro de outubro é um professor, guardinha de museu, ex-mormon e adorador de Karl Marx. Estamos falando do meu colega, historiador Gabriel Orlando, o homem sem sobrenome. Tudo bem, Gabriel? Salve, salve, pessoal. Nossa, que apresentação ótima. Adorei. Tudo certo por aqui, por aí com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem, cara. Pra gente começar a falar sobre esse mês de outubro que tá acabando, a gente queria a tua opinião aqui. O que é mais eficiente pra lidar com o seu dinheiro? Criar a porra da nova chave Pix ou enfiar ele no cu? Nossa, essa é uma boa pergunta, né? Bom, se eu enfiar ele no cu, pelo menos eu consigo tomar o controle dele, né? Teoricamente. Se o capital não expropriar mesmo assim, eu consigo, né? Mas a chave Pix ajuda também, não ajuda, né? Eu não sei, eu sei que se os bancos estão desesperados pra que a gente faça isso, não deve ser uma coisa muito boa, não. É nada, é pro meu dinheiro circular livremente, vai facilitar nossa vida, é claro que facilita. Os bancos vão fazer alguma coisa contra a gente? Claro que não. Como diz o moleque que mora aqui em casa, o que pode dar de errado? Eu achei engraçado que quando perguntou da Pix, o Bolsonaro falou do avião, né? Falou de avião. Sim. O cara não sabia nem do que a gente tava falando. Não é não? Viagem. Ah, Bolsonaro é boomer, né, gente? Ele meteu tem um documento aí da turma do Tarcísio essa semana que vai praticamente desregulamentar, desburocratizar tudo sobre avião civil aí. Carteira de habilitação para piloto, comentou o presidente. Então é isso, né? Talvez a chave Pix ele achou que era outra chave. Continuando nossa peregrinação pelo mês de outubro, Gabriel, agora pensando na relação entre outubro e folclore. Quem é mais assustador? O Saci Pererê, a Bruxa de Blair ou o Fantasma do Comunismo? Nossa, essa é uma boa pergunta, hein? Eu acho que o Fantasma do Comunismo, né? Depende pra quem que ele é assustador, né? Acho que pro conjunto da sociedade, talvez, pela contrapropaganda que o comunismo sofre, talvez ele seja bem assustador mesmo, né? Mas acho que, no limite, é tudo desinformação. Você fica, então, com o Fantasma do Comunismo. Pra você, o mais assustador é o Fantasma do Comunismo. Nossa, morro de medo do Fantasma do Comunismo, com certeza. Gabriel, você acha que o presente Dia das Crianças do Mamãe Falei podia ser a Prefeitura de Pirituba? A Prefeitura de Pirituba? Você não tá sabendo desse babado? Não acompanha essa notícia, não. Cara, num debate, ele tava dando uns exemplos e tal de... não sei o quê, porque os prefeitos das cidades da Grande São Paulo ficam tomando decisão, isso aqui, não sei o quê. E falou várias vezes que o prefeito de Pirituba não tem que tomar decisão nenhuma. Eu acho que ele realmente acha que é uma cidade, cara. Caramba, tá desatualizada essa notícia aí. Não peguei, não. Mas qual você acha que seria um bom presente de Dia das Crianças pro Mamãe Falei? Bom presente de Dia das Crianças pro Mamãe Falei? Uma madeira de piroca, né? Por que não? É criança, né? Faz sentido. Falando de um outro meme que talvez você também não tenha visto, espero que tenha. Qual é o melhor apelido pro motoboy que arrebentou os dois bombadinhos da pizzaria? O Rebocador, Bordoada Recheada ou Catupili? Acho que o Catupili ganha, viu? Melhor crossover de todos os tempos, né? Não, aquele cara, eu admiro aquele cara. Aquilo lá, cara, foi muito bonito, cara. Foi, então, ele como que não quer nada, ele só ouvindo, quando você vê, tipo, meu, o cara foi pra cima, ele sem dó, assim. Tipo, tava ouvindo, mas acho que ele devia estar pensando ali, meu, se o cara vier, se o cara chegar perto, vai tomar uma que ele não vai acordar. E realmente foi o que aconteceu, né? O maluco desbancou no chão. Sensacional. Botou pra mimir. Boa noite. Não precisa acordar, meu amigo. Fica aí. Eu vou roubar a piada do Palmer e dizer que ele pratica MMA, Mixed Motoboy Arts. Era isso, Palmer? Isso. Era isso, né? Participando, só um pouquinho que ele tava participando da briga de classes. Os dois melhores trocadilhos que eu vi sobre esse acontecimento foi o cara que apanhou chamava Jack Chan, né? O apelido dele era Jack Chan. Aí fala que agora é o Jack Chan. E o outro trocadilho foi daquele maluco que, não sei se vocês conhecem, o Francisco Spínola, sei lá o quê, que é o maior comentador de notícias do Brasil, que ele sempre faz uns comentários com trocadilho em qualquer notícia que você imaginar. Aí o comentário dele nessa daí foi Pizza Hurt. Pizza Hurt é bom. Agora, cara, a gente tá chegando no fim aqui, e pra gente encerrar, a gente tem uma pergunta. A gente sabe que tu é um comunista de carteirinha, então vai poder nos esclarecer uma dúvida. E o PT? E o Lula, não é mesmo? Cadê o PT? Aniversário. Cadê o Lula? Dele, aliás, gente. Pra quem está ouvindo, hoje é aniversário do Lula e do Maurício de Souza. E do Maurício de Souza. E do aniversário, não é aniversário do não, do Clube da Esquina, do Milton? Isso não foi ontem? Acho que foi ontem. Do foi Milton, ontem. Milton, era Milton, Evo Morales, mais umas 45 pessoas, no mínimo. Olha, todo mundo nasceu esses dias, hein? Caramba, os escorpianos aí que estão na boca do povo brasileiro, né? Famosíssimos aí na sociedade. Mas você não respondeu sobre o PT. Nossa ouvinte Vera tá aguardando. Tá aguardando a entrada. O PT tá aí ainda, né? Tentando escolher qual programa que eles vão colocar. Tentando decidir internamente como é que eles abafam as discussões internas da base do partido. E vendo como é que eles continuam servindo aí pro liberalismo de esquerda nesse pacto de união nacional, né? Eu acho que faltou levar um Boulos ali pro Lula, né, no aniversário dele. Boulos surpresa. Justo. Acho que a gente bateu o recorde de trocadilhos nessa sessão hoje. Fica aí o desafio pra próxima. Valeu, Gabriel. Que Papai Noel traga muitas criancinhas pra você se alimentar esse ano. E que Papai do Céu te proteja do fantasma do comunismo. Ou nos abençoe com ele. Amém. Já pode ser ministro, hein? O vencedor do Já Pode Ser Ministro de Outubro vem dos campos de futebol, já que tá fugindo dos tribunais da justiça. E o nome dele é Robinho, aquele da pedalada, que depois de ter seu contrato suspenso com o Santos por conta da condenação de estupro na Itália, saiu proferindo merda como se fosse mesmo ministro do Bolsonaro. Inclusive elogiando e se dizendo perseguido como o próprio pela Globo, né? E se não dá pra dizer que o peixe morreu pela boca, dá pra pelo menos afirmar que dessa vez rolou um mínimo de responsabilização pra cima de quem acha que colocar o pau na boca de uma mulher inconsciente não é estupro. Graças à pressão e maioria das mulheres que fizeram com que patrocinadores ameaçassem retirar sua grana desse time que tá cada vez mais queimado. Ufa! Acabou, hein? Aqui termina então o episódio 23. Eu deu ruim, vou lembrar vocês que agora o nosso boletim nesse formato aqui vai ser mensal. Entre um boletim e outro teremos entrevistas e que o próximo episódio é uma entrevista com duas pessoas falando sobre as eleições. Se você quiser falar com a gente, xingar, mandar piada, mandar sugestão, tem o nosso Twitter, né, @oanarrest, também o Twitter do próprio podcast, que é @deuruimpod, e o e-mail @oanarrest, cadê, errei, né? oanarrest@gmail.com, agora sim. Vamos agradecer aqui a Rádio Sens, é uma rádio anticapitalista, nosso podcast está hospedado nele e vale a pena sempre entrar lá e ver todos os outros podcasts que são produzidos por essa rádio. E se você quiser entrar aí no grupo do Zap, xingar a gente, conversar com nós, tá na descrição, vem aí. Agora, para encerrar, nesse clima de Halloween, dia do folclore brasileiro, algo extremamente assustador, que é Carlinhos Brown, o Pererê Peralta. Me persegue pela mata, fazendo fumaça, fumando cachimbo.